acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Ela dança, eu danço. Balancei um balanço nesse doce encanto que não para de dançar. É só isso que eu lembro dessa letra. Ainda bem. Puta que pariu, tu não lembra de MC Marcinho, moleque? Como assim? Cara, esse não é o verso inicial. É porque ele começa e fala: falei com o DJ. Cara, pra fazer diferente, botar chapa quente pra gente dançar. Caralho. Ai. Festa de reunião dançante da quinta série. Aí, como é que é? Quem é a menina? Como é que era? Aí, a partir daí. Que dança e fascina. Que dança e fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, balanceia o balanço nesse doce encanto. Não é isso? É a partir daí, porque aí, tá vendo? É o terceiro verso. É isso mesmo, Só que esse é o terceiro verso. Aí eu não tava lembrando, eu só lembrei esse pedaço só. É. Mas é isso, MC Leozinho, hein? Maravilha? Já melhorou o nível em relação ao passado. É? O próximo é. Como que é mesmo? Aquela do. Calypso? Não, MC Sapão, vocês estão ligados? Qual que era esse do MC Sapão? Era aquela. Caralho! Ah, esqueci. Eu vou lembrar até metade do cast. Diretoria da. Não era essa não, era aquela do... Caralho! Porra! Era aquela do caralho? Aquela do caralho. Eles têm vários no funk, relaxa. Caralho, ah, MC... não vou lembrar agora. MC Sapão? Eu vou abrir aqui MC Sapão e depois clicar daqui a pouco comento. Né? MC Sapão? Qual, mas qual é essa do MC Sapão? MC Pocahontas. Não tem... Não é... Tem, MC Sapão não é aquele do... Vou desafiar você? Ele mesmo. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, não era isso? Era isso. Eu só lembro essa parte. Não, porque ele tem muita música. Então não é MC Sapão não. Qual é a música da época do MC Leozinho, cara? Eu não lembro, tem o Marcinho. Tem o MC Marcinho. Marcinho. Porra. Porra, mas tu levou a porra da música, a gente vai saber aí de quem é, caralho. Bem verdade. Né? Eu preferi os funk desses aí de 10 anos atrás do que esses de hoje. MC Leozinho, ela mama de pé. Ela mama de pé. Caralho. Não, os funk, antigamente, eles também eram proibidões. Só que eles tinham um pouco mais de... Eles eram elaborados, pelo menos, né? E eram menos palavrão. É aquela... Glamurosa. Rainha do funk, poderosa. Poderosa. Olhar de diamante. Puta, desenrola no passeio. É melhor que esse aí, tá tranquilo. Agita o salão, balança gostoso, quebrando até o chão. Puta, verdade. É do Marcinho também. Porra, você tá mandando aquela do eu tô tranquilão, tô numa boa. Boa, tu aqui, tipo batidão. Se liga nessa, vê se tinha essa emoção. Isso. E a mulherada vai descendo até o chão. Tem tempo pros hóspedes. Porra, caralho. Não, essa é muito boa. Estamos aqui relembrando bons tempos. Você que é jovem aí, tem seus 15 anos, com certeza não vai relembrar disso, né? Com certeza. Não vou lembrar de... Então, pelo menos uns 20, Buffalo Bill. Caralho. Essa Buffalo Bill é mais nova já, né? Já, muito mais nova. Tipo, cara, isso soltou quando a gente tinha uns 15 anos. Mas assim, mais nova, a gente tava, tipo, segundo ano do ensino médio, cara. Essa que... vibe, primeiro ano, essa vibe. Só que isso, então... mano, Carlos, eu parei pra pensar nisso agora, isso faz tempo pra caralho, mano. Não, quando eu começo a lembrar que a gente lembra de bonde do Tigrão, você lembra de bonde do Tigrão. É, porra, tá. Pessoal que tá ouvindo, pô, nossa, isso vocês mais lembrar... de 40 anos cada um aqui. Caralho, me lembraram de uma música que eu devia ter mandado aqui pra essa abertura. Depois vocês dão uma olhada aí. Vou passar cerol na mão. Assim. Caralho, é muito bom, velho. Puta, caralho. Mano, bons tempos, hein? Bons tempos. Cara, e a gente, eu achava essas músicas ruins na minha época. Mal sabia eu. Mas hoje tu vê o que é ruim de verdade. Não, eu mal sabia eu que eu estava em uma época abençoada por Deus. É. Né, cara? Ô, Lucas, já fica o meu pedido aqui pro próximo abertura do Prorroga ser baile de assembleia. Puta, vou pensar, vou pensar seriamente, Carlos. Fica aí a recomendação. Essa aí é muito boa. Puta, que um pariu, hein? Essa é muito boa, mano. É bom. Baile de assembleia é muito boa. Inclusive, você que é ouvinte do Prorrogação, se você quer alguma música na abertura, mande nos comentários, peça. A gente talvez faça seu desejo, né? Porque aqui a gente curte mesmo esse tipo de música aí, cara. E eu pensar que eu achava essas músicas ruins, cara. Puta, se eu voltasse nesse tempo, nossa. Puta que eu pariu, velho. Nossa, tu ia só passar a cerol na mão e curtir o batidão. Nossa, demais, cara. Demais, mas... demais. Cara, eu me lembro qual que era o melô que tinha fazia o maior sucesso. Era o... Quando Deus Te Desenhou. Ele tava namorando. Ele tava namorando na beira do mar. Isso é Armandinho, cara. Isso é um saco. Isso é muito chato, isso é cara. Armandinho. Isso é muito bela cueca, oh, cara. Vocês amam Armandinho. Porra, mas... Cara, tipo... essa era... É tipo assim, você não precisava saber de música nenhuma tocar violão. Tu só precisava aprender a sair e cantar mais violão, cara. Porra, mas era... Então, era o melozão pra pegar as minas, mano. Caralho, velho. Tu chegava no LOL, tu nunca tinha encostado no violão, mas tu sabia tocar essa porra só pra deixar umas xoxotinhas meio molhadas, cara. Porra, era... E funcionava, viu? Totalmente. Funcionava, cara, vou te falar. Era isso, era Fresno de Bob, nossa, oh, que horrível. Mas é sério, entre isso e o Luan Santana, mano, eu tô no Armandinho aí, velho. Caralho. Eu não tô em nenhum. Me desculpa. Na moral, eu tô sabendo onde... Dói o tapinha, não dói, o tapinha não dói, cara, muito bom. Porra, cara. Ô, só o tapinha! Caralho, mano. Ela tinha dança da motinha, dança da motinha, cara. Esperando pra passar altas horas da matina. Sucesso, festa no AP. Festa no AP, a gente, caralho. Caralho, a gente presenciou o estouro de festa no AP. Aí, na moral, já fica ideia pra um dos primeiros gaspes aí editadão, cara. Músicas de bons tempos, olha só. Caralho, mano. Mano, ninguém falava mal do Latino na época da festa no AP. É, festa no AP era um gênio, né? Mano, todo mundo. Claro todo que ninguém mundo. Falava mal, cara. Tinha aquele que dançando pra ele, cara. Mano, todo mundo amava a festa no AP. Tocava em toda a festa, a galera. Puta, era foda, mano. Bons tempos. Boas e coisas. Depois, lançamento de Kelly Key, né? Baba é. Baby, baby, baba baby. Kelly Key, caralho, Kelly Key. Até hoje a Kelly Key tá incrível, né, cara? Nossa, era muito gostosa. A filha dela também é a puta. Não tinha aquele lá também. Ei, senhorita, não sei se você acredita. Essa ainda é dessa época também? Foi amor à primeira vista. Isso. Puta, caralho. Muito tempo, cara. Puta. Cara, e você pensar aí quantos anos tem disso aí, hein? Tamo... Que merda, hein? A idade, gente, a idade tá batendo. Estamos velhos, estamos ficando velhos. Cara, de idoso, mano, é pros caras. É, porque o CPM fazia sucesso. Puta, eu tenho um CD do CPM 22, cara. Também. Porra. Puta merda. Detonautas, velho. Detonautas. Caralho. Quando o sol se for, velho. Mano, na época... É, eu tinha isso. Cara, a gente pode falar que a gente é roots do Charlie Brown mesmo, velho. Que a gente pegou o Charlie Brown de raiz, cara. Puta. Já naquela época tava fugindo até o Black Eyed Peas, né? Puta, Black Eyed Peas faz um sucesso, hein? Black Eyed Peas não existe mais. Tava aparecendo só o 50 Cent. Tem que ter sucesso pra caralho. Tá. Porra, moleque, lançamento de Like a Toy the Soldier, mano. Porra, Eminem. Puta que o pariu, velho. É, o Eminem fazia bastante. Foi. Puta, Justin Timberlake. moral da história, atualmente. Agora, vamos parar, senão não rola cast de disco. Não, é, vamos fazer o Gasp aqui, né? Caralho, é, vamos fazer um cast aleatório sobre músicas da nossa época, né? Os idosos, os tiozão. Hoje a gente é tiozão já, né? Você vê aí a nostalgia. Então é isso. Vamos embora, vamos falar de notícias. Hoje já está cheio. Vamos embora para a nossa primeira notícia que temos para comentar hoje. Assim, eu quis selecionar primeiramente uma notícia um tanto quanto interessante, né? É. Maluca, beleza, transa com o ET e diz que ele é melhor que qualquer homem. Eu tava um tanto quanto inconformado para narrar o título da notícia. Tá um pouco difícil, assim, porque eu tava tentando controlar melhor, pra falar. Eu acho que é a chamada, tá ligado? Ricardão das Galáxias. Ricardão das... Pega as novinhas, cara, é muito sensacional. Caralho, o Mr. Catra do espaço. Ai, meu Deus do céu, cara. Caralho, mulheres contam que engravidaram de extraterrestres. Veja. Não, o melhor é elas dizendo, cara, que... Ah, não, mas elas engravidaram, mas os bebês estão com os ETs, tá ligado? É óbvio que os ETs estão com os bebês, né? É óbvio. Por algum motivo, não sei qual, hein? Não sei qual. Mas aquele maluco do Story Channel parece que vibrou com essa notícia. Eu também quero ser abduzido, ele deve ter pensado. Aquele cara ia adorar ser comido por um ET, velho. Mas porra, deve ser uma experiência maravilhosa. Eu acho que aquela imagem ali do eles é uma mensagem subliminar, cara. Você não tá entendendo. Cara, você lembra daquele vídeo daquela... Como é que é? Do travesti que foi estuprado e gostou? Ah, do Débora? É. Me estupraram e foi ótimo. Então, tipo, essas minas devem ter falado assim, mas vocês sofreram um sonda anal? Sim, foi ótimo. Deve ser tipo isso, né? Exatamente. Eles foram... Como é que era? Vocês foram lá, fizeram de tudo. Me estruparam. E foi... Como é que foi? Foi ótimo. O Lozeca imita direitinho, né, cara? Claro, tem que manter a tradição que puxa, né? Pelotas é brabo, velho. Caralho. É, pior que os pelotenses sofrem bullying de nós. Cara, eles sofrem bullying do Brasil inteiro, cara. Tu tá entendendo. É foda. Um dia eu conto a história por trás disso aqui. Nossa, meu Deus. Certo? A gente aprendeu até num professor de história por que que chamam de viados pelotenses. Caralho, mano. Caralho. Bem, então é isso aí, a gente falando dos gaúchos nas galáxias, opa, quer dizer, das mulheres que deram pros ETs. É... Porra, mas eu quero saber qual é a história dos pelotenses aí. Agora conta, velho. Não é muito longa, assim. Na época lá do. Bem antigo ano do Brasil, que. Tipo, que não tinha presidente passado, nem nada, tá ligado? Os pelotenses aqui no sul, como vocês sabem, é bastante colônia de alemão e italiano, né? Nessa época vinha muito rico pra cá. E as famílias que faziam, elas mandavam os guris, né, os mais novinhos, pra Europa estudar. Os gaúchos sempre foram grossão. Daí os caras de Pelotas, que eram de uma parte bem rica em agricultura naquela época, eram famílias mais ricas. Daí, em vez de mandar pros colégios pra todo mundo virar uns grossos, andar de facão na rua, eles mandaram os guris, os filhos, tudo pra Europa estudar. E o que acontecia? Eles voltavam com o cabelinho lambidinho, com o livrinho na mão, e eram os inteligentes. Daí começaram a chamar eles de viado. Porque realmente pareciam viados. Justo, justo. Numa terra onde todo mundo anda com facão no bolso, os caras com cabelo lambidinho com o livro é viado mesmo. É viado. Então, basicamente, toda a fama que o Rio Grande do Sul tem é por causa de Pelotas, né? E o que me faz questionar o seguinte fato. Por que que vocês simplesmente não destroem Pelotas? Tá doido, cara. E volta a andar com facão na rua. Exato. Os pelotenses são tudo louco lá, só tem louco lá. Só tem louca. É, bem, né? Sofrendo bullying desde a época da colônia, pô, tu fica meio um piroca mesmo, né, viado? Ó, mata eles, te agarram com umas pirocas. Eles te agarram, fazem tudo com você. E tudo. Exatamente. Bem, então é isso, galera. Vamos embora, vamos para a nossa próxima notícia. E para a nossa próxima notícia, cão invade meia maratona nos Estados Unidos e termina em sétimo, ganha medalha. E o mais surpreendente do Ludivine, que é o nome do cachorro, é que ele fugiu do quintal de casa, invadiu o local da largada da maratona e correu os 400, que é até a casa dele, até o bagulho de largada é 400 metros. E segundo os organizadores, ele se misturou nos corredores e correu 21 km de prova, ou seja, a prova inteira, em 1 hora e 32 minutos e finalizou em sétimo na classificação geral. Ainda ganhou a medalha depois. Genial, né, cara? Sensacional. Velho, porra, temos um cão keniano, velho. Um cão keniano. Cão keniano. Porra. Genial, que cara. Que coisa genial, cara, porra. Ele deitou o cabelo e foi mais ligeiro que Tainha de Açude. Não, calma lá. Você vai repetir isso aí e você vai explicar. Ele deitou o cabelo, que é quando alguém foi embora rápido, às pressas de algum lugar, e foi mais ligeiro que Tainha de Açude, que Tainha é um peixe aqui nesses rios que é chato, difícil de pegar, de pescar, porque é muito rápido. Olha, mano. Tainha de Açude? Isso aí, Tainha é um peixe e Açude é um riozinho aí. Não, Açude eu sei o que é, não sou um idiota. Desculpa, então. Eu sei que parece, às vezes. É que você é menino de cidade, você não parece saber essas coisas, cara. Cara, mais ligeiro que enterro de pobre ou mais ligeiro que correntino roubando? Não, mas... todos, cara, todos os ditados gaúchos. Não, mais rápido que enterro de pobre até em São Paulo tem. É, mas aí não é problema, não. Eu não sou menino de cidade, não. Minha família é de retirante, filha da puta. Isso aí. Caralho, mano. Orgulho aqui, família Dantas, Carnaúba dos Dantas, lá no Nordeste, Rio Grande do Norte. Porra, eu tenho toda uma família, uma história. Valeu, filho de campeão, que inferno. Caralho, mano, é dois filhos de Jaime e Martins. Dois filhos de... Nossa senhora, cara. Francisco não tem, né, mano? Mas tudo bem, né, mano? Não, cara, até hoje eu não sei como é que não foi dois filhos de Chico na porra do nome do filme, cara. Dois filhos de Chicão. Não, mano, é... Eu duvido muito, eu duvido muito que alguém chamava o filho da puta de Cis, cara, duvido. Chico, certeza que era Chico, né, mano? Mas o nome do Zezé é horrível, cara. O nome do Zezé era horrível, cara. Pelo amor de Deus. É horrível até hoje ele se chama Mirosmar. Mirosmar, cara. Mirosmar. Mirosmar. Caralho. É mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Essa dá pra entender. Bem, vamos embora, vamos pra próxima notícia. Konega Haita Gol! Agora eu lembrei do Cry fazendo a análise dessa vinheta, mano. Ah, não. Cara, você não tava aqui, né, mano? Não. Caralho, você nem escutou o podcast, né, seu filho da puta? Ainda não. Escuta esse filho da puta. Cara, só que eu escuto, velho. Só que, tipo assim, eu tô com sério problema com meu fone de ouvido. Eu só escuto ele durante o metrô que eu fico, tipo, sendo sarrado e sarrando ao mesmo tempo, tá ligado? Então, deixa eu te explicar. O Crave falou, assim como em Neuer, sabe? Ele falou, meu Deus do céu, ele falou que essa vinheta nada mais é do que uma pasta de dente assassina. E ele discorreu toda uma teoria complexa de que é um assassino. Segundo ele, a vinheta fala Korega que mata gol. Essa ele fala, essa ele tem razão. A do Neuer não. Não, não é Korega. Cara, é Korega que mata, mano. Não, Korega que bata. Entendeu? É Korega que mata com sotaque japa, né? Korega que mata, mano. Vocês querem repetir a vinheta pra tentar descobrir? Vai. Tá bom. Hello, Knight. Desconfirme. Então, vamos lá tentar descobrir o que foi essa vinheta. Konega Haita Gol! Koregahaita Gol. É isso aí mesmo. É, meu. Toma essa! Parece que é Corega que mata. Eu ainda vou acreditar nessa. O Corega que mata. Cara, ô Eru, você é o hoje do Cry. Naquele negócio que o Cry falou que o Condombiá joga pra caramba, cara. E não joga isso tudo. Cara, eles estão falando Condombiá, Condombiá. Aí jogou contra a Juventus, tomou um cacete absurdo. Meu Deus. Cara, a gente achou, pô. O cara vai lá, destrói um time do Arsenal, o papo. A gente é achou que o cara joga pra caralho. Porra, o Norwich City deve ser fodão, então. Não, aí a gente vê essas paradas, né? Porra. Aí depois vocês confiam que na verdade o time do Arsenal era um lixo, né? É tristeza. Porra, a gente vai achar que, tipo, um time que o Alexis Sanchez trocou o Barcelona pelo Arsenal, o Ozzy trocou o Real Madrid pelo Arsenal, a gente vai achar que esse time é ruim? Não, porra, a gente vai achar que um time foda maior que o Barcelona e Real Madrid. Ou que eles não estão mais com espaço nos clubes de origem. Ou eles vão tomar no cu pro Mônaco. Mas tudo bem, vamos embora, vamos passar pra próxima notícia, porque o nosso cachorro campeão já foi, já virou análise de vinheta essa porra até. Então vamos embora. Puta, o Bill, hein? Aí o Bill é a melhor vinheta, a melhor vinheta. Não, a do Bill é a melhor vinheta. Você sabe que eu tenho todo um catálogo do John Camira falando, fazendo vinhetas, né? E eu precisava pegar as novas pra dar uma renovada. É bom mesmo, velho, porque o Bill já tá cansado. Cara, são 7 minutos do John Camira fazendo narração, velho. Sério, que ele fez um especial lá, ele fez 7 minutos de gravação só de narrações especiais que ele fazia pros Internationals e pros Inig Elevens. Vê se ele fez alguma Buffalo Bill. Não, mas se eu não me engano, tem todos os cantos de torcida dele. Aí tem Itália, Itália. Aí nem parece Itália, parece que tá falando Hitler. Hitler, olha. Um bagulho assim. Bem, vamos falar então ele é dos meus, hein. Por ser gaúcho, cara. Talvez seja até ele contando o plano, assim. Tem pasta de dente que mata, tem Hitler, se tu botar de história pra frente, cara, tu consegue entender, mas tem que entender gaúchês. Nossa. Esse negócio de tainha, de mosca em tampa de xarope, se não entende isso aí, tu não vai entender. Caralho. Você tá dizendo que gaúchês é mais próximo de entender japonês, então, também? Claro. Claro. Bem, vamos aqui falar um pouco sobre a Primeira Liga e o Campeonato Carioca, que é, assim, logo depois do Brasileirão, a maior treta. Certo? Flamengo e Fluminense estão disputando a Primeira Liga, certo? E agora está começando o Carioca. E fizeram uma análise, né, de comparação dos dois campeonatos. E a análise aqui é o seguinte, segundo o título do Globo Esporte, Liga 1, né, a Primeira Liga, dá 76 mil de lucro. E o Carioca, prejuízo de R$433 por jogo. Ou seja, o Carioca continua dando prejuízo que ano passado. O Flamengo e o Fluminense estão disputando porque tinham contrato com a Globo, né? Porque aquele presidente da Federação do Rio é um ditador louco. E a Primeira Liga mesmo, né, conseguindo patrocínio baixo, que essa primeira edição é mais para força política mesmo, tá dando dinheiro bem mais que o Carioca, jogos bem mais interessantes. Não é à toa que o Atlético Flamengo botou o quê? 40 mil no estádio e a CBF foi lá e aprovou. Não, cara, não tinha como não aprovar. Cara, aqui tem todas as médias, assim, a diferença é absurda. Porque a Primeira Liga tem uma média de praticamente 10 mil pagantes e o Carioca tem uma média de 2 mil pagantes. É que os times do interior do Rio não são nem um pouco atrativos de tu querer assistir o jogo, cara. Não, mas é uma média pior que a do Copa São Paulo, velho. Vai se eu vou te, não, mas eu vou te falar uma coisa. Primeiro que a Copa São Paulo é de graça, né? As entradas, temos que colocar isso, tá ligado? Segundo que os preços do Campeonato Carioca não são nem um pouquinho atrativos, tá ligado? Você paga 40 pau, 50 pau pra ver um jogo do, sei lá, Botafogo contra o Friburguense, tá ligado? Mas, porra, Carlos, para pra pensar. A Copa São Paulo tava levando 12 mil pessoas no estádio. Tipo, nos jogos do São Paulo, só de consumo tava lucrando mais do que o Carioca inteiro com ingresso. Sim, né? Mas aí que tá, tipo, na verdade, toda a parte da Primeira Liga, eu sou muito a favor da Primeira Liga, só pra contestar, toda a parte da Primeira Liga, o que os clubes estão falando é que porra, todo esse movimento de você botar o preço mais barato, que, pô, o preço médio na primeira liga tá sendo de sair entre R$30, tá ligado? Cada ingresso. É mais barato muito que muito barato. Estadual. Justamente pra lotar, né? E segundo, eles querem uma autonomia maior por fora, assim, sem precisar de cota de parte de TV junto com federação, esse tipo de coisa, entendeu? Tanto que eles até cederam alguma coisa, por exemplo, eles não iam acertar com a Globo. Aí eles cederam pra receber o aval da CBF, eles cederam que a Globo que transmitisse, que a princípio quem ia transmitir era o Esporte Interativo. Né? Sim. E outros 500 que estão rolando mais com a primeira liga, que a princípio o Flamengo ia jogar com o time reserva, como o Lozecão falou, a Globo fez imposição de jogar com o time titular e tudo mais e tal. Meu grande extinção de saco que eu tenho disso é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a cada jogo da primeira liga no Rio de Janeiro, a Federação Carioca, ela, a princípio, e ela quer fazer isso, ela quer abocanhar 10% da arrecadação total de público, tá ligado? Isso é ridículo, tá ligado? Isso é muito ridículo. É o presidente da Federação do Rio desesperado, sabe? Ele tá tirando pra todo lado, porque ele sabe que tá fudido. Entendeu? E tipo, na boa, eu acho que os clubes eles têm que botar muito pau na mesa hoje e mostrar quem manda, tá ligado? Porque tipo assim, mal ou bem, esse modelo já existente no futebol brasileiro levou a gente a todos esses fracassos recentes, tá ligado? Ele leva a gente a esse fracasso que é o Campeonato Brasileiro como um todo. Se tu for ver, o Campeonato Brasileiro tem a média de 17 mil pessoas, tá ligado? A primeira liga em uma rodada teve média de 10 mil, tá ligado? Sim. Então, porra, você vê que as pessoas elas entendem mal ou bem qual é o melhor caminho, tá ligado? O público brasileiro, até como torcedor e tudo mais, eles entendem qual é o melhor caminho. É bem positivo pra todo mundo também. Até um pedaço da, né, acho que 5% ou 10%, eles dão da receita toda, eles dão pros árbitros. Sim. É muito mais, a princípio, é muito mais lucrativo. Eles têm mais liberdade de negociar várias coisas, os clubes, tá ligado? Sim, eles têm na liberdade, por exemplo, de botar naquelas placas de publicidade propagandas do próprio clube, sabe? Sim. E na boa, a primeira liga, tipo, tomara que ela vá pra frente, que ela seja um embrião. E eu fico extremamente chateado de, por exemplo, os clubes de São Paulo, por terem um conchavo muito pesado com essa Federação Paulista e clubes como Botafogo, Não aderiria à primeira liga, tá ligado? Tipo, o movimento seria muito mais forte se clubes desse tipo aderirem. Acabar ainda se continuar assim. É sim, que pode, mas, o Paulistão é muito jogo, né, cara? Mas aí que tá. Tipo, o que acontece, na minha opinião, é que tendo esse conchavo tão pesado, tá ligado? Como é o Botafogo, por exemplo, como é o Vasco nem se fala, né? O Bianchi, como também são os times de São Paulo, eles acabam enfraquecendo o próprio movimento, tá ligado? Porque vamos lembrar, em 2013. O clube dos 13 foi implodido por causa de Andrei Sanches, tá ligado? E a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. E também por causa de outros quesitos de direito de TV, mas que enfraqueceu os clubes, na verdade. Não melhorou. Os presidentes, cara, são tudo safados. Porque eu lembro nessa época do clube dos 13, o presidente de São Paulo, não lembro qual que era, eles fizeram um acordo dos presidentes do clube: tá, não vamos gastar mais de X valor pra contratar ninguém, vamos fazer uma coisa séria. Se era a primeira vez a oportunidade, precisa de um cara tribom, o São Paulo falar e gastou, passando do limite que eles estipularam e contrataram o cara. Sabe, só pensam neles, mas agora esse movimento, pelo jeito, parece estar bem mais sério. É o presidente do Grêmio, do Santos e mais um lá que são os principais, não sei. É que a grande questão. Não adianta mais, sabe? Eles já viram que não adianta. Sabe? A grande questão dos times paulistas, assim, eles vão demorar mais, quer ou não, porque. O problema foi, não só, é que assim, a Federação Paulista, ela é ruim, mas nem se compara com a Federação Carioca, né? A Federação é o pior que tem, cara. É a pedaço que tem, concordo. Mas como é que aquele cara ainda tá no poder lá? Tomara que vença o mandato dele logo. Não, e tem um detalhe sobre o Rubinho, que pelo menos isso foi dito em alguns programas na ESPN, que existe uma articulação política do Ricardo Teixeira querendo colocar o Rubinho no poder da CBF. Sim, o Ricardo Teixeira tá comandando tudo por trás, estão falando. Mas tá, que não estaria como, né? É. Cara, só que. Não, e o que fode no Rio ainda, pro cara não ser do poder, é que ele fica subornando os clubes pequenos, dá um dinheirinho lá pros caras. Pra receber uma coisa da CBF, fica impossível de tirar ele. Grandes, assim, eu vejo um grande problema, assim, principalmente assim, com times do Rio, assim, tem times paulistas também desse problema, mas principalmente times do Rio. É, que é outro dos grandes problemas, porque times paulistas não entraram e tal, assim, é que a divisão dos que os times do Rio estavam pedindo para a primeira liga ela era igual a divisão desproporcional que a Globo faz, sabe? Não. O Flamengo, na verdade, tinha tretado porque ele queria muito mais do que todo mundo. O Fluminense e o Flamengo queriam mais. O Flamengo queria muito mais que todo mundo, proporcionalmente. Sim, o Flamengo queria mais, eu concordo com isso. Mas tipo, a treta principal foi o que aconteceu. Tipo, a primeira treta foi essa, e depois foi arrumado que teria um movimento de a divisão ser parecida com o modelo inglês, que é a proposta que tinha falado na próxima notícia que o Euro conseguiu, tá ligado? E aí foi mudado pra isso, tanto que é o embrião da próxima notícia. Depois disso, o que aconteceu? No meio dessa treta toda, os clubes paulistas, os quatro grandes, em Santa Maria, eles adiantaram verba do Campeonato Paulista, junto com a Federação, principalmente o Corinthians e o São Paulo, eles adiantaram verba junto com a Federação Paulista, então eles meio que eles pediam empréstimo, então eles ficaram de mãos atadas pra conseguirem sair e participar da primeira liga, entendeu? É, tanto que eles falaram até publicamente que queriam participar. Sim. Foi esse o grande problema para os clubes paulistas participarem, foi esse. E também a questão do acerto com o Flamengo e o Fluminense. Mas, cara, na boa, o Flamengo e o Fluminense, eles estão tão desesperados para romper com a Federação do Rio de Janeiro que eles aceitariam na boa qualquer coisa que você imposta, tá ligado? Até a Copa Nordeste lá. É. É, o Flamengo, ué. Por um tempo, o Flamengo principalmente tentou convencer a participar da Copa do Nordeste, tá ligado? Não, para o Flamengo e Fluminense, eles podiam até para aquela Copa Verde, né, do centro do país, porque tem torcida em tudo que é lugar, né? Cara, mas a Copa Nordeste, ela é um modelo extremamente superior ao do Campeonato Carioca, por exemplo. Não, e não é só isso, tipo, o Flamengo só não foi jogar a Copa do Nordeste porque os clubes do Nordeste não quiseram, tá ligado? Sim, e eu não duvido nada que a Copa do Nordeste continue existindo. Vai continuar. Normalmente. Tipo assim, mesmo com a primeira liga instituída, acredito que a Copa do Nordeste vá se manter, tá ligado? Isso. Sabe? É legal que dá vaga pra Sul-Americana, né? Sim, porque. Não, e é um campeonato interessante, ele é muito bem feito, sabe? Ainda mais pra lá, que é tudo perto um do outro, né? Sim. Agora assim, a única coisa que assim, eu não sei, a única coisa que me preocupa realmente é hoje. Todos os clubes odeiam tanto a CBF e tanto as federações e é um problema tão grande com elas, com as divisões de cotas e tudo mais, que assim, todo mundo tá embarcando na primeira liga. A questão é, depois que todo mundo embarcasse, o ego não vai... Então, esse é o meu grande preconceito, que, por exemplo, eu acho que nesse exato momento você tem um vilão em comum, tá ligado? Você tem a CBF, que organiza muito mais porcamente qualquer coisa, e você tem as federações, que elas são simplesmente parasitas, tá ligado? Elas são simplesmente parasitas. Todas as federações, porque, por exemplo, aqui no Sul, a Rádio Gaúcha fizeram uma matéria sobre todas as federações do Brasil. Né, que é umas coisas absurdas, assim, se tu parar pra ver a matéria. Aqui, por exemplo, na Federação Gaúcha, o novo eleito, que é o presidente, ele não aceita nada da CBF, nenhum saláriozinho, nem comissão, nem nada. E daí é por isso que aqui todo mundo vê bem com bons olhos a federação. Por exemplo, o Grêmio e o Inter são fechados com a federação. Desculpa. Mas em geral é que nem tu falou, a maioria, assim, praticamente todos são contra as federações, porque sim, a maioria só pensa neles, né? Sim. Não, e pra tu ter uma noção, por exemplo, foi feito um estudo do Campeonato Carioca do ano passado. Se você juntasse o ganho dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, os quatro grandes, eu não tô colocando pequeno nesse jogo não. Os quatro grandes juntos não tinham o lucro que a federação tinha tido no Campeonato Carioca. Sim, é ridículo. É, que absurdo. A competição que dá prejuízo, né? Não, a competição, pra ter uma noção. Pra Flamengo e Fluminense, que não chegaram às finais dos dois do campeonato, os dois tiveram prejuízo de papo de, sei lá, acho que R$300 mil, tá ligado? Cara, mas é muito. A federação, ela é tão incompetente, assim, a Federação Paulista, por exemplo, a Portuguesa, acabou de sair a notícia recentemente, né? A Portuguesa alugou o estádio dela pra uma igreja. Sério? A Portuguesa alugou o Canindé pra uma igreja e vai jogar em outro estádio, cara. Eu vi, foi pra igreja do goleiro do Londrina. Cara, isso é um absurdo, cara. É absurdo. Como é que você deixa isso acontecer, velho? Com um dos times mais clássicos, assim, mais história do TV hoje. É que nem o Guarani, que vendeu o Brinco de Ouro, né? Não, aquilo, é sério. Sério, aquilo ali eu achei um absurdo completo. É, má gestão, né, cara? Eles estão se matando os próprios clubes, né? Pô, a gente tá falando de Guarani, velho. A gente não tá falando de um time... O Guarani foi campeão brasileiro, né? Porra, cara. A Portuguesa foi vice. Mas quantos times a gente não conhece que fadados ao fracasso? O Paysandu, o que, que aconteceu com o Paysandu, velho? É, o Santa Cruz, por exemplo, ficou um monte de tempo na Série D, assim, série até. Agora tá na Série A. O América Mineiro também ficou um tempo lá embaixo. Sim. É foda, mano. Caralho, acabou de entrar uma barata voadora no meu quarto. Voadora ainda. É o espírito de porco da presidente aí do da São Paulista. Não, eu estou num cagaço foda, eu vou em mim. Não, barata é o pavor de qualquer cara. Não, voadora. Que é tipo assim, no chão normal. Voadora é o pior tipo que existe. Voou, fodeu. Já que a barata já foi morta, não existe mais nenhum problema, certo? Ninguém percebeu. Corte abrupto, mudança do nada, né? Você falando isso de novo. A gente falando isso de novo, né? Por causa do medo da barata. Eu tô sentindo um déjà vu do caralho. Né, mano? Porque... Cara, você podia falar que eram duas baratas. Eu quero eram duas baratas. Duas baratas. Não, mas eu não sei se tem no extra isso aí. Porque eu não sei o que eu coloco no extra. Mas assim, eram duas baratas, tá, gente? Não era só uma, não. Duas baratas voadoras. No meu quarto, né? No teu quarto. No meu quarto. Sabe? Vocês têm noção do que é isso? Lá na cozinha tinha mais. Não, eu... É, ah, peraí. A gente ainda não descobriu o que, é que o Lucas faz com a barata da vizinha. Nossa, Carlos. Cara, do extra tem a música inteira. É, tem a música inteira. Que caralho. Eu nem sei o que tá nesse extra, porque eu tive que ficar calmo, me centrar... Desligar a gravação, tirar os fones de ouvido pra ir matar as baratas. Eu não pude correr pra matar as baratas, né? Então vocês vejam aí como foi essa situação, né, gente? Mas tudo bem, matei. Vamos embora, vamos pra próxima notícia que já passou mais de meia hora e. Vamos embora. Nada, galera, são tudo aí esperando de dormir. É, vambora. Então vamos para o nosso próximo quadro, que nada mais é do que Eru Investigativo, tá? A gente anunciou nas redes sociais, né, no nosso Twitter especificamente, por isso siga a gente no Twitter, que Eru Marx havia encontrado informações confidenciais que não eram de acesso de ninguém. Sério mesmo, não existe o acesso. Então eu queria que o Eru Marx explicasse qual que é a situação na qual você encontrou esse determinado documento, essa determinada informação. Encontrou, né? Encontrou. Eu encontrei. Bom, claro. Tava lá de boa, trabalhando num hotel. O cara chegou, deu na minha mão o documento e falou: porra, cara, vou jantar, entrega lá no meu quarto. Eu fui lendo. Aí a parada me parecia interessante. Quando eu cheguei lá no quarto do cara, tirei uma foto, pá, e mandei pra galera no blog. Basicamente foi isso que ele fez. Ele trocou informação. Filha da puta. Ele leu, achou interessante e tirou uma foto. É engraçado que no WhatsApp ele simplesmente mandou assim: então galera, vocês entendem o que é isso aqui? Que é pedido pra gente entender, né? Vale constar que o Leandro Marques tirou uma foto toda torta, que ele nem pegou a página inteira direito, né? Ah, cara, mas deu pra entender. Né? Deu pra entender, tá? Deu pra entender. Basicamente, não é um cagaço de ser demitido. Vai tomar no cu, cara. Não, quero dinheiro, porra. Não é documento autenticado, caralho. É um documento de pauta e é uma cópia ainda por cima, tá, Leandro Marques? Mano, eu vou saber a diferença, velho. Caralho. Não tem câmera no hotel, se tem, te fudeu, te viram não é, mesmo. Não é, porque... Porra, o cara jogou na minha mão, claro que vou me veleiro, porra. O Carlos sabe, isso é uma pauta, não é um documento, não é um contrato assinado. Não, e assim, o Eru Marx não faz parte do contrato de sigilo, entendeu? Não importa, se fudeu já. Não, o cara perdeu. Se você perde o documento, foda-se, se fudeu, tá ligado? É mais ou menos... Tipo assim... A princípio, a responsabilidade que ele passou pro Eru Marx é só levar o documento até a sala. Sim. Entendeu? Tipo, a princípio é só isso. Sim, sim. Ele não disse que é um documento privado, ele não disse que o documento... Ó, tem selo de autenticação, carta delatada, esses bagulhos. Report. Assim. Então, vai ter advogado pra me defender? Tem. Vai ter advogado pra te fuder também. Se fuder, cara, é... Olha só, minha prima... É advogado Fluminense? Bom, minha prima é advogada, ela pode te defender, o Marques, não se preocupa. Valeu, é nóis. Tava precisando de mim, velho. Tá. Bem, vamos lá. Peraí, qual é o conteúdo da carta? Então, o conteúdo da carta é nada mais, nada menos do que a venda dos direitos do Campeonato Brasileiro para o Esporte Interativo. Tá? O Carlos fez uma pesquisa, certo, Carlos? Fim do mundo, bicho. Então, mais ou menos assim. É... Hoje, nós sabemos que a Globo tem monopólio de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? Sendo dividido em três seções. TV aberta, TV fechada e pay-per-view. A Globo dá um pacote pros times completo. Ela paga de uma vez só os três partes, tá ligado? Vai pra CBF esse dinheiro é passado pros clubes e cada clube acerta individualmente com a emissora. O que acontece é, a Sport TV foi comprada pela Turner, uma das maiores empresas globais de questão de comunicação do mundo, e tá investindo muito forte porque eles precisam de alguma coisa na grade que seja relevante, principalmente na parte da noite. Eles têm a Champions League hoje em dia, mas não tem outra coisa muito mais relevante. Então eles vieram forte para comprar os direitos do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma coisa específica. A Esporte Interativo, que é o direito somente de TV fechada. Então eu vou dar mais ou menos um exemplo. Pelo que eu acabei lendo, e pelas coisas que estão escritas na parte do Euro também, a princípio, o Esporte Interativo tá oferecendo papo de 650 milhões só pela TV fechada. Uhum. Enquanto que a Globo oferece, em média, somente pela TV fechada, papo de 230. Então é quase 3 vezes mais do que a Globo tá oferecendo, que o Esporte Interativo tá oferecendo hoje. Nossa. Entendeu? Somente pra TV fechada. É um acerto muito mais vantajoso, e a divisão dos acertos dessa contagem do ganho da parte dos clubes seria feito de forma do modelo europeu, mais exclusivamente não europeu, mas em inglês, que é como? Se dividir em três partes. Primeiramente, se eu não me engano, 40% não, 30% da renda, 30% ou 25% é dividido de forma igualitária para todos os clubes. Aí, logo depois disso, a mesma numeração, 30% ou 25%, é dividido pelo tamanho da torcida. Então, o clube maior torcida do Brasil, por exemplo, o Flamengo, vai ganhar uma parcela maior do que os outros clubes, se merecendo automaticamente. E a grande maior parte do contrato, e aí de 40% a 50% do contrato, é dividido pela sua pontuação no respectivo campeonato. Então, por exemplo, o cara terminou em último colocado, ele vai ganhar, sei lá, X. E o logo 19º vai ganhar X vezes 2. Entendeu? Isso vai subindo a ponto de o primeiro colocado ganhar X vezes 20 em comparação ao que o último colocado vai ganhar, entendeu? Então, a proposta da Esporte Interativo era essa. E por que dos clubes terem aceitado, até terem imposto esse modelo? Porque hoje existe um disparate muito grande do que Flamengo e Corinthians ganham da Globo. Porque os outros clubes ganham. Pra vocês terem uma noção, hoje, se eu não me engano, Botafogo, Grêmio Internacional e Atlético Mineiro, acho que o Cruzeiro ganha menos ainda. E Atlético Mineiro, Fluminense, esses são esses cinco, se eu não me engano. Fluminense, Botafogo, Grêmio Internacional e Atlético Mineiro ganham equivalentemente a papo de 70 milhões de reais da Globo. O Flamengo sozinho ganha 170. Então, tipo, a diferença dos contratos de um clube pro outro acaba criando um disparate muito grande de ganhos e tudo mais. Então existe uma perspectiva de espanholização, né? Que o pessoal fala que é de, pô, Flamengo e Corinthians nesse nível vão acabar se tornando Real Madrid e Barcelona, pelo ganho que eles têm. Fala TV. E a proposta da Esporte Interativa é interessante porque ela vem só pela TV fechada, permitindo que os clubes ainda assim negociem pay-per-view e TV aberta. O problema é, alguns clubes têm medo de represália da Globo, né? De não conseguir fechar a TV fechada, TV aberta, nem pay-per-view, né? A Esporte Interativo falou que só fecha contrato se tiver 10 clubes. Acho que no mínimo 8. E a princípio ela já fechou com 7 clubes. Isso aí me pareceu, essa pauta, ser a pauta de uma reunião pra fechar com mais clubes. É, porque segundo essa pauta de discussão aqui, que eu também fiz questão de ler, né? Ela é muito interessante porque ela fala assim, que os como é que eu posso dizer? Ela já diz meio que como certo, assim, os clubes decidiram já por meio, né? Que como vai ser, que os contratos vai ser fixado desta e dessa maneira. Tem até, acho que é a última pauta aqui, é que eles estão relativo ao contrato de patrocínios de terceiros, né? Ah, isso aí é uma coisa muito interessante, porque vocês podem lembrar, a Globo é uma das piores parceiras que você pode ter para patrocínio. Porque a Globo não expõe os patrocínios que não são relacionados a ela. Como assim? Por exemplo, o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. É, quando a Globo transmite o jogo no Allianz Parque, vira estádio do Palmeiras. Não vira não, Allianz Parque. O time aquele, o Red Bull, São Paulo, é RB Brasil. Sim. Entendeu? Então, nesse contrato novo da Esporte Interativo, a princípio, pelo que dá pra entender do que o Lucas acabou de falar, é que esses terceiros, participantes, patrocínios do clube deverão ser comentados sim com nome normal, tipo Allianz Parque, Red Bull, esse tipo de coisa. Isso tá em via de contrato, entendeu? E o que melhora muito a forma de negociar para os clubes com outros patrocinadores, tá ligado? Porque assim você tem uma visibilidade pro teu patrocinador, pro teu parceiro, né? Muito melhor do que atualmente. Por mais que a Globo seja muito maior que a Esporte Interativo. É, porque aparece. É, tanto que essa parte da pauta parece que foi decidida porque é pelos clubes, né? Não foi nem Esporte Interativo. Os clubes decidiram e garantem como condição essencial deste negócio, né? Que os negócios de terceiro, conjunto ou isoladamente, sejam dados dessa maneira aí, como você já explicou. Aí o texto é enorme, né? Aí, beleza. Aí, alguns porém sobre essa briga entre Esporte Interativo e Globo. O Garret já comentou sobre TV aberta, de ter uma represália da Globo. Entre isso, a Globo também parece que já fechou com 8 clubes. Tá? O que me deixa. Sem falar que pegou adiantado dinheiro de anos pra frente. Sim, né? Antes da Globo, 2016, sim, exatamente. 2018. Exatamente. E uma das coisas que a Globo tá fazendo é tentar mandar esse dinheiro antecipadamente para os clubes pra acertar. O que eu sei é que aparentemente o Corinthians está fechado com a Globo. Tem outros clubes, Botafogo, Vasco. É um contrato verbal, tá, gente? Não é um contrato assinado por enquanto ainda. É. Pelo que se parece, pelo que se comenta aí na parte dos blogs de futebol e tudo mais, que o contrato para ser assinado mais próximo está da Esporte Interativo do que da Globo. O contrato da Globo, até como já tem um contrato em vigência, seria um contrato por enquanto verbal. Já estão discutindo aqui, parece que tudo do negócio. Não estão nem na metade, já estão no fim do negócio já, né? Sim. É interessante que isso é só pra TV fechada, né? Então é um puta de um dinheiro assim. Sim. E aí o que acontece é, como hoje no Brasil, o grande parte do gasto da Globo é em TV aberta. Então, se eu não me engano, o último contrato que a Globo ofereceu foi de 1,3 bi custo 3, tá ligado? TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Sendo que a cota, como eu falei, do TV fechada é pequena, e a maior cota é de TV aberta. Então, o que aconteceu? Os clubes brasileiros que estão fechando com o Esporte Interativo estão com medo de não conseguir nem fechar as cotas de TV aberta. Né? Principalmente caso que a Globo pode sair com represália e tudo mais. Então, a Esporte Interativo bancou que se os clubes não conseguirem fechar com nenhuma empresa, eles vão bancar mais de 200 milhões, o que chegaria mais ou menos a bagatela de 850, quase 900 milhões que eles vão pagar no total. 200 milhões pela TV aberta pelos clubes, entendeu? Também para forçar eles a fecharem esse contrato. Por que a Esporte Interativo só quer fechar com entre 8 a 10 clubes? A princípio, acho que 10 clubes é a parte certa, porque tem uma bizarrice no Estatuto do Torcedor que afirma que, mesmo que o clube mandante tenha acertado com uma empresa, os dois clubes eles têm que estar em acerto para que aconteça a transmissão do jogo, entendeu? Então, por exemplo, se o Internacional, por exemplo, que é ou então o Grêmio, são os dois times do Sul, estão para acertar com a Esporte Interativo, que eu estou sabendo. Se o Inter vai jogar contra, por exemplo, o Corinthians, e o Inter tem um acerto com o Esporte Interativo, se o Corinthians não aceitar ser transmitido o jogo não pode ser transmitido. Porra, entendeu? Que divertido. Metade do campeonato não vai ser transmitido. Então, o que acontece? O esporte interativo hoje, ele tá falando que ele só fecha o contrato com 10 clubes, por quê? Porque ele se garante de metade do campeonato tá na mão dele. E possivelmente, talvez metade do outro campeonato esteja na mão da Globo. Se quiser que vocês me entendem. Sim. Então, nesse quesito, o que acontece? Ah, acaba Corinthians, que o Corinthians vai virar e falar: ah, eu não aceito ser transmitido pelo esporte interativo, porque a Globo tá mandando, a princípio seria essa a ideia. E quando acontecer o inverso do campeonato, o pessoal da Esporte Interativo vai falar pro Inter também não aceitar. E, quer dizer, esses dois jogos não vão ser transmitidos em lugar nenhum. É, então as duas empresas automaticamente se protegem nesse quesito. É, mas o que aparentemente dita essa pauta aqui é que parece que o Esporte Interativo tava fechando todos os jogos do campeonato, cara. Entendeu? Então, aí tem que ver como é que tá saindo as reuniões com os outros clubes, tá ligado? É, porque se... E vamos lembrar que é TV, somente TV fechada, que o esporte interativo fica fechado. É. Na minha opinião, se eu sou um clube hoje, eu fecho com o esporte interativo TV fechada e depois eu vou pro bate. Vamos ver como é que vai ser a TV aberta, tá ligado? Porque, na boa, é um contrato muito mais justo e é muito mais dinheiro do que a Globo hoje tá oferecendo. É, então, né? Nem achar que esse é o modelo ideal, mas já é mais justo que o da Globo, né? É. Então, nesse quesito, você não vai ter a exposição que a Globo tem, mas pra alguns times, como por exemplo o Botafogo, que eu torço, acredito até que Grêmio Internacional, e que estão todos falando nacional, você fica tão atrás da exposição que tem Flamengo e Corinthians, que porra, pra você pode ser muito mais vantagem estar o tempo inteiro numa TV fechada como esporte interativo. Porra, mas cara, você tá no esporte interativo, beleza, ah, não é a Globo. Mas porra, você tá ganhando 30 milhões a mais, foda-se, né, mano? Entendeu? O clube, até onde eu saiba, eles preferem que não seja transmitido os jogos na TV, eles querem dinheiro do pay-per-view, né, cara? E aí que tá o problema, o pay-per-view hoje do Brasil é da Globo. Sim. Estamos de pay-per-view da Globo. E um dos principais motivos também não ter esse acerto e tá todo esse imbróglio é que os clubes, eles têm medo de como podem acertar com o esporte interativo e vários jogos deles acabarem sendo passados pelo esporte interativo, tanto na cidade que eles atuam. Por exemplo, vamos dizer que o esporte interativo fecha com Palmeiras e São Paulo, por exemplo. Ela com certeza vai transmitir o clássico, tá ligado? Sim. Com certeza, ela não vai deixar de transmitir o clássico na TV, na parte do canal dela fechado. Então, nesse quesito, você pode acabar perdendo o cliente que pagaria um pay-per-view pra ver o jogo, entendeu? Sim. Então, também existe o medo dos clubes de primeiro, uma represália da Globo, também no pay-per-view, e segundo, o esvaziamento do pay-per-view. Então, são vários, como vocês conseguem perceber, são várias meandros e jogos de negócio que a gente deve ter daqui a algum tempo. Na minha opinião, eu torço muito que a maioria dos clubes feche com o esporte interativo. Eu acho que esse monopólio da Globo é horrível. Todo mundo acha. Sim, os que passam na Band são bem pouquinho. Os que passam na Band, pra você ter uma noção, a Band tem um acerto com a Globo, que a Globo tem os direitos da transmissão. Então a Globo aceita passar certos jogos, repassar certos jogos pra Band por uma quantinha ali, whatever, tá ligado? Que a Band paga. Tem vezes que a Band paga esse negócio e a Band no contrato a Band recebe alguns jogos que nem ela quer transmitir direito, tá ligado? Mas ela acaba transmitindo. É, o que é interessante é que assim, ô Eero Marques, esse documento, ele era maior do que só isso que você mandou pra gente, né? É, maior. Porra, era uma pá de página, não tinha como tirar foto de tudo. Mas você conseguiu ler alguma coisa interessante dessas outras coisas? Aí que tá, não. Tinha pouco tempo, velho. Ah, tá. Você é um mau ladrão mesmo. Não, mas... Diz que é corintiano. É, eu acho que é válido dizer assim. O cara já comentou sobre, por exemplo, o fato de a Globo já ter se adiantado com certos clubes, né? Essa informação que a gente tá dando aqui pra vocês é porque, basicamente, o que a gente tem, esse documento aqui, a gente viu que o Eero Marques teve acesso aí por um acaso do destino, acaso, né? Acaso do destino totalmente, velho. Mano, eu não ia mandar, cara, sério. Tipo, eu, porra, pensei, caralho, olha essa merda que cai na minha mão. É interessante, porra. Eu até pensei mesmo, vou passar ali embaixo, mas eu pensei, cara, isso vai dar uma merda pra mim. É, claro, fiquei cagado. Um cara de alguma forma que vai ver o podcast aqui vai passar isso. Não, a parada não é essa, a parada é... nego vê eu pegando, porra, coisa do hóspede do tirar xerox na câmera, velho. Não, aí eu podia dar mais merda. Mas, Euro Marques, é mais fácil a gente ficar bombado porque a gente pegou um documento muito louco do que você ser demitido, cara. Não, não, a parada era, pra mim, tipo, a da xerox, a parada foi... Porra, não vou ficar passeando com o documento do hóspede em local que eu não devia com a câmera me filmando. Né? Pensei, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Sim. Aí eu entrei no quarto que não tem câmera e tirei foto, velho. Sim, foto da mesa dando mesmo. Não, por exemplo, tirasse tudo, já daria pra ver o documento. Cara, mas documento por documento, documento legal, você pode ir no fórum e ver e tirar foto, velho. Tipo, qualquer documento. De qualquer pessoa. É isso. Então, tipo assim, calma. Eu sou advogado, não, mano. Eu sou ladrão. Sou ladrão. Eu trabalhei no escritório de advocacia, se eu não me engano, não sei o que faz direito, não faz? É, mas tem que aguentar a boa vontade do carinha do caixa lá. É, mas você pode pegar qualquer tipo de documento e ver qualquer tipo de ação. É, mas a questão é o seguinte: esse documento ele diz respeito à transmissão das temporadas 2019 a 2024. Então não é... Não esperem ver depois de amanhã. Nossa, esporte interoperativo fechou com o Brasileirão. Sim, o assunto é muito complexo pra... Vai demorar. Provavelmente botar em 2019 porque tem clube adiantado até 2018 com dinheiro na Globo. Essa não, porque na verdade todos os direitos de transmissão eles são fechados por um tempo específico, tá ligado? Isso. A Globo fechou o último triênio, foi 2015 e 2018. Isso. Tá. Que foi antes... Que foi o motivo da implosão do Clube dos 13, tá, agora foi esse novato. Sim. Tá? Então, o que a gente tá vendo é uma disputa pelo novo contrato aí de um quadrênio, né? Seria 4 anos, pelo que eu entendi, de 2009 a 2024. É isso, 2019 a 2024. Isso, 2019 a 2024. Na verdade, são 5 anos contados, 2019 e 2024. É, então... é... algo que, tipo assim... Na verdade, na minha opinião, só melhora o futebol brasileiro, tá ligado? Também. Porque nós temos hoje a Globo como monopólio. E, na verdade, nós temos hoje entrando no mercado várias empresas gigantescas. E, principalmente, a Turner entrando forte, querendo contratar, comprar os direitos federativos do Campeonato Brasileiro. Porra, isso é ótimo. É lei do mercado. Quanto mais concorrência, melhor. Quanto mais concorrência, A empresa não busca melhorar. Porra, na Europa, mano, você tem várias transmitindo um campeonato só, tipo, Bundesliga e mesmo... Porque, assim, aqui no Brasil tem Na Europa pouco. Tem um grande problema chamado Sky. Sim. Tá ligado? Que é uma empresa que, assim, a maior empresa de comunicação da Europa é Sky. Sim. E, por exemplo, o novo contrato da parte da Premier League hoje em dia é da Sky. Né? Que eles estão pagando só 5 bi pra Premier League hoje em dia. É, né? Só que eles pagam uma tonelada de dinheiro que vai direito pros caras, né, mano? Porra. Não, eles simplesmente pegam isso e só, eu acredito que só em transmissão mundial eles conseguem recuperar isso, provavelmente. Com certeza, porque até eu vejo essa porra. Né? Então, nesse quesito, por exemplo, o que eu tô falando é que hoje em dia no Brasil... você vai ter empresas, vocês estão em empresas muito pesadas pra disputar hoje em dia com a Globo, tá? Sim. Porque você tem Fox, se não me engano, o maior conglomerado de mídia do mundo é a Fox. ESPN. A ESPN é da Disney. Sim. É. E você tem a Turner hoje, que é ligado também ao grupo da Warner. Sim. E tudo que é mais. Esporte Interativo. Que é dona da Esporte Interativo. Tem a Band Esportes também, mas é mais pra outros esportes em geral, né? Isso. É que tanto quem for ver o documento, você vai ver que não tem nome só da Esporte Interativo, tem outro nome de empresa aí. O que se fala é que a Band seria uma desinteressada se a Esporte Interativo comprasse o dinheiro de TV aberta. Que aí seria repassado pra Band por um preço irrisório aí e a Band transmitiria, entendeu? Sim. Mas o que é interessante é que, assim, o grande problema do Brasil é que você tem a Globo. O monopólio da Globo, ele é fudido, então ela decide pra onde vai o dinheiro, como ele vai, como funciona, e ela tem, decididamente, a pior transmissão. Em questão de transmissão que eu falo do stream do jogo, da partida. Se você comparar com o que, por exemplo, a Sport Interativo é capaz de fazer. sabe? Porque a Globo ela é limitada, sabe? Aquilo ali é aquilo ali. Se você for ver, que nem você falou, tem a Sky e tal, mas lá fora você tem outras opções, por exemplo, BTNet, Beam e outras assim, que tem qualidade fodida de transmissão, tá ligado? Tipo assim, é isso que o tirar o monopólio da Globo não é só tirar o monopólio, assim, óbvio que o futebol é o mais importante, né? Mas é você ter uma... Porque é um saco, sabe o que é um saco, mano? Eu não consigo ver os jogos do Brasileirão direito, tipo reprise. Porra, caralho, eu não consigo, velho. Tipo, eu quero ver os jogos do Brasileiro de novo, é uma merda pra ver, velho. Tipo, é uma merda pra ver os jogos de novo. Sim, eu sou um idiota que quer ver Goiás e Figueirense. Não é, é culpa... um desocupado mesmo. Puta, mas não é culpa minha que eu tenho uma porra de um podcast chamado Prorrogação, tá ligado? Não, mas não é obrigado ainda assim ver Goiás e Figueirense. A gente assiste. Você não é obrigado a prorrogar o seu sofrimento, cara. Cara, a gente pra mim tanto faz, porque eu, na verdade eu ligo a TV, mas eu ouço no rádio. Mas não, mas a gente, porra, ver o jogo, você sabe que pro podcast a gente precisa saber mais ainda do jogo, né? Mas assim, óbvio que a gente é um caso específico que assiste jogo demais, assiste coisa demais por causa do Prorrogação. Mas porra, é uma merda você não conseguir ver direito o jogo. Porra, pra eu ver o jogo do São Paulo às vezes é um saco, velho. O jogo do meu time, porque só passa jogo do Corinthians nessa merda, velho. E do Flamengo. Não, é capaz de passar mais jogo do Flamengo aqui em São Paulo do que do São Paulo. Tipo, é inferno, velho. É uma merda, cara. E a qualidade é uma bosta, velho. A qualidade da TV aberta da Globo é uma merda. Desculpa, eu acho um lixo colossal, cara. Mano, só pra falar desse negócio de Flamengo pra caralho na TV, velho. Teve uma época na vida que eu acompanhava mais o Flamengo do que o Corinthians, porque só passava Flamengo, mano. Só passava Flamengo, velho. Isso é cara, foda. Eu sabia a escalação do Flamengo, falava sobre o Flamengo, conversava. Eu parecia um flamenguista, mano. Tudo porque só tinha Flamengo. Eu queria ver futebol, então vi o Flamengo. Olha só. Bem, o que a gente pode fechar disso aqui agora com essa nova informação dada pelo nosso queridíssimo Eru Holmes, né? Ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido. Mano, se eu for contratado por uma empresa de jornalismo, eu vou achar da hora, velho. É esporte interativo. É nóis, porra. Todo apoio esporte interativo. Inclusive, esporte interativo, se você pensar em investir em podcast, é... É nóis. É nóis, né, Carlos? Inclusive, esporte interativo. Porra, André Henrique, te acho o melhor narrador do Brasil. Valeu, cara. Também acho, viu? Melhor. Ou melhor. Esporte interativo. Porra, velho. Porra, eu só falo uma coisa, velho. Os caras têm o Zico pra transmissão, velho. Os caras são foda. Mano, melhor que o Neto. Pô, e a transmissão HD, ó, show de bola. Até o Casagrande. Transmissão HD do Esporte Interativo não é que nem aquela merda da HD da Globo, não, mano. Esporte Interativo, é nóis. Champions League no Esporte Interativo, velho. Porra, cara. Sabe o que eu paguei um pau? Que a vinheta da Champions League do Esporte Interativo tinha o Luquita. Porra, você vê que os caras entendem de futebol, né, mano? Esporte Interativo, compra nós. Por favor, tá precisando. Tá precisando. Por nós e demite todo mundo no dia seguinte. Não, mas se me der uma tonelada de dinheiro, eu fico feliz também. Não é, mano? Acho que a gente tem que pedir pra ir pra esporte interativo com a Tânia, comprar nós. É, mano, mas fala sério, do jeito que eles são zoeira, do jeito que eles são zoeira, capaz de deixar nós mesmo. Prodrão mesmo. É bem não, é capaz mesmo. Ia ter programa na grade, né? Põe Prorrogação. Não é, põe Mano, imagina o Prorrogação na TV. Que loucura que não ia ser, cara. O Prime, eu já acho ele doente no podcast, mano. Deve ser uma loucura. Caralho, o menino da fazenda. A gente ia gravar de máscara, cara. Não, ia... Nossa, mano, ia ser uma loucura, cara. É que... Imagina, dá pra ver as baratas entrando na tua casa ao vivo. E eu ia botar alguém negro de verdade pra falar por mim. Não, não, ia dar um plano, cara. E assim no podcast. Caralho, mano. Chama meus amigos nazis. Ele ia gravar com o capuz do Cusco. Caralho, que merda, hein, mano. Que merda. O Carlos ia ter o quadro dele depois da meia-noite, dando rolinho e ganhando boquete, né, mano? Tá um monte de viadão nazista aqui comigo. Viadão nazista, cara. É engraçado como isso não cai na mesma frase, com certeza. Viadão nazista. Caralho, os viadão nazista. Acho que vai ser eu tipo... acho que depois do viadão nazista a gente pode continuar, cara. A gente pode ir embora. Exato. Eu até ia falar outra coisa, mas deixa pra lá. Exato, dessa. Vamos embora. Que a gente tem que falar de mercado da bola. Ah, então... peraí, antes eu tenho que dar uma notícia bombástica aqui no sul. Tá? Não é porque eu e os gaúchos estamos fazendo de galinha morta pra passear de caminhonete, porque passou um tornado literalmente em Porto Alegre. Mas é que assaltaram o Habib's aqui. Só que 5 minutos roubaram tudo e fugiram. Sabe quem é isso? É a rival. É a galera lá que deu as esfirras pro David, se lembra, cara? Cara. Puta merda, hein, mano? Ah, mas é pra dar notícia bombástica, então tá bom. Os supermercados fazem promoções. Vai se fuder. Galera aí do Rio, aproveita, mano. O preço que tá barato pra caralho. Caralho, o cara tinha que falar da porra do preço da carne, né, mano? É friboi, cara. Quanto que caralho, tá... Mano, o que, que é mais importante no Rio de Janeiro em fevereiro do que o churrasco do carnaval, velho? Caralho. Velho, tu escolhe. Tu vai pra bloquinho ou tu faz um churrasco, chama a galera, manda chamar as piranhas e fica enchendo a cara. Caralho, vai se fuder, mano. Vai se fuder. Os caras, mano, os caras. Eu não posso nem falar isso, mano, Carlos. Porque eu tô amarrado. É verdade, tu tá amarrado. Então só os manos, velho. Tu só chama os amigos. Chama os amigos, né, mano? Chupar um pinto pode. Chupar um pinto pode. É, é com a tua mina, tá ligado? Se ela disser que tu pode, cara. Caralho, mano. Minha mina ela é super de boa. Só que tem que tomar cuidado, né? Que a gente só ganha na loteria uma vez na vida. Né? Vamos. Olha, se a gente ficar TV mesmo, e isso ficar sabendo, tu vai preso, né? Obrigado, Eromar. E aí, ele não tá sendo preso até tu falar desse jeito. A gente tinha um acordo de não comentar desse assunto. Mas depois que chegou a família dela na frente da própria família, na primeira vez que encontrou a família não, dela. Não, por favor. Não, isso vai durar pra sempre. Por favor. Por favor, vocês estão comentando. Eu achei melhor continuar com o preço da carne, viu? Eu acho que o preço da carne tá ótimo, viu, cara? Vou voltar pro Tony Ramos. Carlos, quanto que tá o assim? Um quilo de maminha aí. Pô, o assim? Ah, então pode fazer assim com carne moída, tá ligado? 13 conto o quilo. Ai, caralho. Bem, vamos embora, vamos falar do mercado da bola. Entrei na feira da fruta. Tome e leve. Morango e banana. Só não tinha jaca do meu bem. Eu tô começando a ficar revoltado com essa porra da China, mano. Até o Jackson Martinez. Até o Jackson Martinez. Até o Jack. Porra, caralho. Não é tipo um jogador merda. Ou tipo o Ramírez. O Ramírez é bom, mas não é aquilo. É o Jackson Martinez, caralho. O que aconteceu com o futebol, cara? Dinheiro. É isso. Pior que essa é a realidade, né, cara? Eu acho que eles estão multiplicando dinheiro vezes 100, vezes o número da população, tá ligado? Cada vez que nasce um filho na China é vezes 100 dinheiro. Cara, a China vai quebrar. Todo mundo sabe disso, né? Fatalmente, né? Mas cedo ou mais tarde a bolsa da China quebra. A bolsa da China só não quebra porque eles não têm câmbio livre, tá ligado? Mas é, cara, você sabe que tá uma merda. Ah, tipo, não tá... Olha só. A China, ela tá crescendo hoje 5 pontos caralhado por cento. Sim. Certo? Você sabe que isso é um problema, às vezes. Aí você vai virar e falar pra mim, porra, isso é um problema, cara. A China não tá crescendo. Não, a China tá crescendo pra caralho. Tá crescendo só. A China não tá crescendo pra caralho como ela crescia antes. É, crescia uns 20% antes. Entendeu? Tipo, antes a China crescia 8 a 10% ao ano. Não, a China chegou a crescer mais. Tipo assim, é um absurdo. A China chegou a crescer mais. Teve uma época, há muito tempo atrás, tipo, a... Sei lá, 50 anos atrás, mais que isso, eles cresciam uma caralhada. Não, assim. Olha só, não. O país que mais cresceu economicamente na história foi o nosso, por incrível que pareça. Existe não. Uma época... Não, mas é você tá comparando, você tá falando economicamente total ou um período? Não, por um período. Ah, tá, então... Por um período, o país que mais cresceu economicamente foi o nosso. O Brasil chegou a crescer, sei lá, se não me engano, foi antes da época da... Início da ditadura, pós-ditadura e tal... O Brasil chegou a crescer papo de uns sei lá, acho que 18% ao ano. É uma parada muito... Não, sim, economicamente muito, por um muito absurda, tá ligado? Sim, sim, não, mas é o que eu falo, crescimento mesmo total, a China pulou 500 anos em 50. Ah, sim, mas eu também não vamos entrar em China porque existe todo um modelo, você estudar... Não, mas aí eu tô falando de um período enorme, não é só um bloco. O Brasil cresceu, mas não foi, tipo, 50 anos inteiros de uma vez. Cara, o Brasil cresceu por um período muito pequeno. Sim. E depois ele retroagiu quase tudo isso. Que é uma maravilha, né? É, né? A China não acontece isso, porque a China tem um modelo político totalmente... A gente tá falando, é pra gente falar de negociação de futebol, mas, tipo... Mas a China que vai acontecer isso, caso que tem um modelo político lá, que é um modelo político totalitário, que ela mantém controle sobre tudo. Sim, tá, mas o que eu queria chegar era o ponto de... Como chega a esse ponto os clubes da China? Como chega esse dinheiro exorbitante nesse ponto? Pastelaria, mano, pastelaria. Pastelaria e frango xadrez. Caixa 2 do flango. Frango xadrez, né, mano? Tem que vender as baratas pra China, mano. Esse peitinho de barata é famoso. É, mano, lá, mano, se vier uma barata voadora pro chinês, ele come. Foda. Mas então, cara. Velho, aqui no Rio, tipo, tem um tiquinho já isso, tem uns 2-3 anos. É, na área do porto do Rio, tava sumindo os cachorros. Porque tinha gente matando clandestinamente cachorro e vindo pra Coreia. Deus da puta. Caralho. Que carne de cachorro na Coreia o pessoal come, né? Porra, deixa a torcida do Bahia saber disso, mano. É. Então, Carlos, me explica. A pergunta que eu queria chegar é: você que é o nosso especialista econômico. Nossa. Como os clubes da China chegaram nessa porra desse dinheiro? Não. Os clubes da China lá, eles são iguais os clubes europeus que têm donos, tá ligado? Eles são associações empresariais. Então, normalmente, o clube da China, o que acontece? Ele tem ou um grande empresário chinês, ou então ele tem várias grandes empresas chinesas. Por exemplo, se eu não me engano, o Shandong Luneng, um dos donos do time do Shandong, é o cara que é... O Champagne. Não, ele é o dono do Alibaba, tá ligado? Do grupo Alibaba, que é o dono do AliExpress. Entendeu? Aham. Uhum. Então todos os times da China têm esses grandes empresários chineses por trás, essas grandes empresas chinesas por trás, tá ligado? Grupo Telecom da China, esse tipo de coisa. E esses grandes conglomerados chineses, só de vender coisas na China e trabalho que eles fazem dentro da China, já é o bastante para serem empresas multimilionárias, tá ligado? Outros 500. O governo chinês, para instigar o esporte, principalmente o futebol, o que ele faz? Essas empresas gigantes, fazendo altos investimentos para o futebol, eles ganham descontagem de imposto. Então, tipo assim, meio que um conchavo entre o governo e essas grandes empresas. Você investe muito no futebol, você vai receber por trás diminuição de imposto, garantias fiscais, esse tipo de coisa, entendeu? Então, lá, esse investimento alto que estão se fazendo hoje em dia na China, como Jackson Martins, Ramires, os grandes jogadores do Campeonato Brasileiro e tudo mais, eles são feitos para agradar o governo chinês, que também dá dinheiro. Financiam muito só. Então, além do poder econômico que tem dessas grandes empresas, você também tem o poder econômico do Estado chinês investindo dinheiro no esporte. Caramba. No futebol. Então você vai ver, então aí você vê esses rios de dinheiro saindo, entendeu? Sim, porque na verdade... Você ganha isenção de imposto, né? Sim. Então, na verdade, o que acontece é que você tem dois montantes de dinheiro investindo dinheiro todo momento, e o que o chinês quer é levar a grife. Porque, por exemplo, o empresariado leva a grife pra satisfazer o político. E o político pede a grife pra satisfazer a população. E nesse meio termo, por trás, você tem vários acertos. Porque tá dando resultado, porque os estádios estão sempre super lotados, a transmissão na TV tem uma caralhada de audiência. O que se vem falando é que com essas contratações pode acontecer daqui a algum tempo pode ser que aconteça já esse ano, de a mídia chinesa pagar pro campeonato chinês ser transmitido ao redor do mundo, como a MLS fez. Pra quem vai lembrar, a primeira temporada da MLS montada, a MLS pagava pra algumas empresas, como por exemplo pra PSPN da Disney, para ser transmitido. Para que depois, como aconteceu agora, tivesse modelo inverso. A MLS hoje em dia comprado os direitos por vários milhões. Entendeu? Sim. Então a China talvez faça isso nos próximos anos. E pô, tá levando jogadores a rodo, né, velho? Jogadores de alto nível. Sim, eu acho que o time do Filipão tentou contratar o Hulk. Uma fortuna, só que o Zenit acabou não liberando. Glória do Senhor que o Zenit não liberou, né, Hugo? Que não fudeu a carreira dele. Puta merda, caralho, ele ia ficar puto quando eu finalmente tô gostando do futebol do Hulk. Caralho, é foda, né? Acontece isso, né? Falou em Alex Teixeira agora, a bala, 50 milhões de liga. Falaram do Lavezzi, porra, Elias tá até hoje marcado pra ir pra China. Caralho, é muita gente, mano. É muita gente. É muita grana. Tipo, e lá é o que não falta dinheiro. Lá é na Arábia, velho. Tipo, porra, lá é na Arábia. E vocês sabem que o time que tem maior aproveitamento do mundo é na Arábia, né? Mais do que... É aquele cara que treinou Internacional, vocês estão ligados. É, né? O Fossati. Ele tá treinando o time da Arábia e ele tem um aproveitamento melhor que o do Paris Saint-Germain no campeonato francês. Caralho, Fossati, puta que pariu. Sério, eu vi isso porque ele deu uma entrevista falando mal do Internacional. Fossati fumava nos treinos, no vestiário, ninguém gostava dele. É, porra, mas aí tão falando que agora ele tá na Arábia lá, né, mano? Fossati é um lemuri, cara. É? Eu sei que assim, Jackson foi pra China. Isso pra mim me deixou extremamente triste, tá ligado? É, porque é um jogador... Porra, a gente não tá falando... Puta, a gente tá falando de um jogador foda, velho. Sim. Como pode, velho? Não, e porra... Uhum. E a tendência é acontecer cada vez mais isso. O Ramires foi pra lá falando Alex Teixeira, então tipo... É tenso. Agora, pra mim, a maior contratação que aconteceu nesse exato momento foi... Adriano Imperador ser contratado por um time. Contratado não, ele comprou um time da quarta divisão dos Estados Unidos, cara. E comprou mais de 40% das ações. E ele vai jogar lá e Adriano vai morar em Miami, velho. Imagina Adriano em Miami. Agora tem o Green Card, tá feito na vida. Ah, pelo menos ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá só engordando. Ele fica longe da favela também, talvez ele consiga se ajeitar. Pô, meu irmão, vai ficar longe da favela, o que mais tem a latinha em Miami, velho? É. Pô, agora ele vai fazer a favela lá com investimento. Aqui ele gosta do travessão. É. O foda, sabe o que é foda? Eu tava vendo as negociações aí. É a novela do Henrique, hein? Ô novelinha essa do Henrique. Qual Henrique? Cara, uma treta do Botafogo? O do Botafogo. Ah, não, o Inter trouxe ele pro camarote pra assistir o jogo. É, não, tá uma novelinha. Não sei se não tá certo, cara, mas o Inter tá se acertando com o Botafogo também, por garantia. Ele deve anunciar o Henrique na semana que vem. Vai tentar dar o Rafael Moura pro Botafogo, uma coisa assim. Vocês viram uma outra merda que parece que o Atlético Mineiro vai tentar fechar com o Valdívia? Sim, o Valdívia e Robinho. Ou Neymar. Você viu quem tava interessado no Robinho também? Quem? O Leicester. Nossa, cruz de cara. Eu tô falando sério, cara. O Leicester. Não, mas não vai mais a não fechura. Vai, não vai. Ah, não, mas ele é free agent, né? Ele é free agent. Mas o Leicester não vai porque o Vardy falou que vai ficar. Vai toda a grana no Vardy, né? Toda a grana que eles puderem nesse cara que decidiram que vai ficar. É, teve uma contratação que teve. O Tauson foi pro Newcastle. Tauson foi pro Newcastle. Frederico Fernandes foi emprestado do Tottenham pro Sevilha. Xerichev saiu do Real Madrid e foi pra jogar no Valencia. O Barcos foi pro Sporting. Puta, Barcos é verdade. Foi pro Sporting. Mas ele foi por causa de uma troca, né? E aparentemente isso vai facilitar pro Corinthians contratar até o Gutierrez. É. E o Corinthians trouxe o Giovanni Augusto. Eles não trouxeram o Balbuena também? E o Lucas Prato vai ficar. A proposta era de 50 e poucos milhões de reais, arredondando. Mas ele vai ficar. Sim. Jamerson foi embora, Malcom foi embora, chorou do Tite. É, finalmente foi. O que mais que tinha sido? O Grêmio deve anunciar semana que vem o Martínez, aquele venezuelano. Do Torino, que merda. O Cruzeiro tinha fechado já elenco, não tinha? Eles tinham falado que tinham fechado já. Ciro? Eles tinham falado mais dois jogadores hoje. É, um uruguaio então, aqui que nasceu em uruguaiano. Eu ouvi falar que isso, o Cruzeiro tava falando que isso ia fechar, basicamente, o elenco deles. Entendeu? São Paulo vai anunciar o Kelvin. É, vai anunciar o Kelvin, fechou mesmo com o Caleri. e o Kaleri declarou que ele quer disputar título e dependendo de como for, talvez até continue. É, os grandes clubes da Europa praticamente não contratou, o Bayern de Munique contratou um zagueiro por causa do machucado do Javi Martínez. Deixa eu ver, o que ele teve no campeonato? A Roma contratou a Charal. Isso, não, isso a gente já tinha até falado. É, e o Debuchy foi emprestado pro Bordeaux. Tem mais gente aí. Teve o maluco do Porto que saiu, foi jogado no... Ah, não teve. Quem que era mesmo? Puta, caralho, esqueci. O cara é bom, velho. Vai se fuder. Foi jogado no Stoke. É, ele foi jogar no Stoke. Como é que era o... Calma, caralho, eu vou lembrar. Imbula. Muito bom jogador, Imbula. Bom, o Barcelona tentou emprestar o Douglas de graça, mas ninguém quis. Cara, é verdade. Caralho, o Barcelona ele não vai conseguir se livrar do Douglas, mas nunca, velho. O Barcelona botou o Douglas e ofereceu pagar o salário. Ninguém quis comprar, velho. Ninguém. Eu achei incrível. O Damião acabou não se acertando com o Betis, né? Não. O Betis não quis, na causa de todo o problema. É, foi uma reunião tensa, sei lá o quê. O City anunciou de forma oficial o Pep Guardiola, né? É, o Círio... É, então, esse negócio do Pep Guardiola... Círio, não bastante anunciar o Pep Guardiola, ele falou que vai liberar mais de 1 bilhão pro Guardiola de reais. Ele vai liberar dinheiro, uma fortuna, mas o Círio vai fechar mais de 16 bilhões pela temporada. Então, o que significa é o seguinte, o Guardiola pode contratar quem ele quiser... Né? E aconteceu a tretinha, né? Que todo mundo sabe. Pra quem não sabe, tá? Pra quem não sabe, quando o Guardiola chegou no Barcelona, teve uma treta. Uma treta isolada, muita gente não lembra dessa treta. O Yaya Touré jogava lá, certo? Yaya Touré, os melhores. Yaya Touré foi campeão com o Guardiola em 2009. Isso. Yaya Touré, um dos melhores volantes do mundo, todos aqui concordam, né? Sim. E o que aconteceu? E a Touré tretou com o Guardiola porque ele não, o Guardiola não gostava da forma com a qual a Touré gostava, jogava. O que eu acho um absurdo completo. Né? Você dizer pro Yaya Touré e falar assim, não gosto da forma com a qual você joga. Pra mim... Mas talvez não tenha sido assim que ele falou, né? Não, do jeito que o Guardiola é escroto. Ele falou... Provavelmente foi assim mesmo. Mano, ele é escroto com várias gente, cara. Ele já brigou com o meio mundo aí, cara. Com todo time que ele vai, alguém sai puto com ele. Então, pô, é, o que fala é que o Miller não gosta nem um pouco do Guardiola. O Miller odeia o Guardiola. Odeia, porque o Miller, ele é do... Ele, óbvio, quem conhece futebol já percebeu. O Miller adora o esquema dele de ir pra cima e o caralho. O Guardiola detesta essa porra. Detesta. Ele detestava o Yaya Touré, porque o Yaya Touré partia e metia no gol, tá ligado? Ele detestava essa merda, porque ele saía do esquema, tá ligado? Mas quando tem que se adaptar ali. Ah, esse cara já são adultos bastante pra não ficar com essas coisas de viado. Mas cara, o cara não tá fazendo errado, você tá reclamando do Yaya Touré, ele tá fazendo certo, velho. Tipo, ele, mano, não tá fazendo errado. Se ele não pegasse o Yaya Touré, não pegasse essa porra dessa bola e partisse, o City nunca teria sido campeão de porra nenhuma, cara. Sim, basicamente isso. Aí você vai virar pro cara e falar, eu não gosto disso, que você tá saindo do esquema e ganhando os jogos, filha da puta. Cara, não é bem assim, mas, né? Não, é mais ou menos isso. Só que assim, já falou, o empresário já declarou oficialmente, chegou o Guardiola, que é a Touré tá fora, e não é só o Yaya Touré, tá? Não é só Yaya Touré. Silva vai embora também. Já falou. Navas também, até o Navas foda-se. Entendeu? O Zabaleta vai embora. E mais um aí, eu não lembro. Quero ver mandar o De Bruyne ir embora. Esse daí ele não vai mandar. De contrato ainda. De Bruyne não vai mandar mais nem fudendo, né, Carlos? Esse aí é Agüero. Se deu sair. Não, ele não pode. Ele nem é louco de tirar os dois. Mas ele já falou que quem ele quer, ele já falou do... Estavam até talvez adiantando que talvez o City já contratasse o Bravo, porque o Guardiola já disse que ele quer outro goleiro, né? É realmente, o goleiro do City não é lá essas coisas mesmo. Pô, eu gosto pra caramba do Hart. Não, ele não é lá essas coisas. Ah, eu acho mais ou menos, cara. Mas ele não é um... Porra, o Bravo é mais, né, mano? Sei lá, velho. Assim, eu acho. Mas eu sou mais do Marcelo Dutra. Meu Deus, sou mais o Jefferson então. Sabe quem eu sou mais da liga inglesa? Eu sou mais o Hugo Lloris, velho. Mas tudo bem. Ninguém vai falar do Morris. Aí, no, ainda no futebol inglês, o Terry tá com uma proposta de 144 milhões da China. É. Bem, O Chelsea já anunciou que não renova com o Terry. Não renova com o Terry. Assim como o Ashley Cole saiu já. Foi pro Foi pro Los Angeles Galaxy, não foi? Sei lá, deve ter ido. Foi, não, foi pelo Los Angeles Galaxy. Já foi um tempo, eu já até anunciei, já fez uma Copa. É. Ainda tem alguns caras pretendidos. Se eu não me engano, o que que foi? Vocês lembram do Ush? Jogava no Tigres. Foi pro Málaga. Ninguém liga. Ninguém se importa. Não, teve umas contratações, mas tipo assim, ninguém se importa, tá ligado? É, não teve nada demais. No final das contas, acabando a janela já e... porra nenhuma, né? Ah, só de importante mesmo o Guardiola no City. Pronto, acabou. Não, o Guardiola no City e todo mundo indo pra China. Foi o que teve de importante. Ah, teve um negócio que o Remy não vai ficar no Chelsea. Provavelmente ele vai pro Leicester. Bem, o que eu sei é que o Barozara saiu do West Ham e foi jogar na Fiorentina. É. E acho que é mais ou menos isso. Se eu não me engano, teve bastante movimentação de jogadores não tão conhecidos no campeonato italiano. O Bayern de Munique só fechou com aquele maluco que... Ele jogava no Stuttgart já, mas já faz muito tempo. Agora ele tava no Spartak, se eu não me engano. Tal de Tassi, Taki. Sim, já estreou, já jogou no último jogo e tudo mais. Tá. É, então, foi a única coisa e o Bayern de Munique até tinha falado como é que é, o mercado tá fraco, não tem ninguém. Ah, e o Bayern Leverkusen, o Kruse vai voltar, né? Que tava jogando no Stuttgart. E... sei lá. Se não me engano é isso, o Kruse volta. E a maior contratação na Real que a gente teve de todas foi, nada mais nada menos, que Edson Silva no Estrela Vermelha. Nossa senhora. Essa aí foi foda, mano. Essa aí foi foda. Caralho, o São Paulo melhorou com a saída do Edson Silva. O pessoal contratou o Edson Silva pra ser zagueiro ou pra ser segurança? Cara, eu não sei, cara, mas foi pro Estrela Vermelha. O São Paulo ganhou uma grana com o Edson Silva, velho. Eu fico surpreso com a forma com a qual o São Paulo vende esses jogadores merdas pra times da Europa. Não, mas é time de segunda linha lá, né? Ah, mas Estrela Vermelha é irado, meu irmão. É o time. Mano, cara, que mais dá uma porrada. Você não ouse falar mal do Estrela Vermelha, mano. Cara, eu gosto do Estrela Vermelha também, mas hoje em dia o Estrela Vermelha é o quê? Ele é líder do campeonato, caralho. Mano, eles dão porrada em todo mundo, velho. Eles matam pessoas, caralho. Tá explicado agora. Estrela Vermelha é muito zica, velho. É por isso que eu falei, eu acho que o Edson Silva vai chegar lá pra ser segurança. Muito provavelmente, né, cara? O líder da porra toda, da gangue lá. Ah, teve uma parada, saiu a piada, né? O Montoya foi emprestado, velho. Do Barcelona. Muito tempo, o Montoya tá na Inter. Não, não, mas foi emprestado agora pro Betis. Caramba. Peraí, a Inter não contratou alguém, esqueci. O Éder, né? O Éder, essa vitória, é verdade. Porra, caralho, mas que mercadinho, né? Ah, não, eu gostei da produção da Inter do Éder. O resto é um lixo, concordo. Não, eu tô falando de todo o mercado. Todo o mercado. É, porque os grandes clubes mesmo não fizeram movimentações pesadas. Não, o PSG literalmente não contratou ninguém, por exemplo. Não, o PSG não contratou ninguém, Barcelona e Real Madrid não contrataram ninguém, Bayern Munique contratou um cara porque o Javi Martínez se machucou de novo. Porque o Liverpool não contratou ninguém, o Arsenal não contratou ninguém, o Manchester United. O Arsenal só emprestou o Debuchy, só. Não, o Arsenal pegou um molequinho também. Ah, ele contratou um maluco do Basel. Isso. Caralho. Os times movimentaram o mercado, tipo, o Chelsea trouxe o Pato, velho. O Chelsea deu a 11 pro Pato. É, cara, que absurdo, velho. Que absurdo. O Drogba entregou lá. Mano, caralho. Deus. Mano, que absurdo, velho. Que absurdo. O Drogba entregou a 11 pro Pato. Pato lá, mano, Pato novo ídolo. Você vai ver Pato. Pênalti cavadinho e vai fazer o gol. Pato, bola de ouro. Mano, isso é uma desonra. Outro lado, velho. Próximo ano, Pato, bola de ouro e junto com o Wendell Lira. Cara, bola de ouro. Não, cara, isso é muita desonra pro cara, cara. O cara, tipo, é o maior ídolo do time, aí o cara entregam a porra da camisa dele pra um branquelinho, filha da puta que nunca jogou bem em lugar nenhum. Vai tomar no cu. O cara tem uma raiva do Pato, cara. Mano, o Pato é muito filha da puta. Filho da puta. Eu acho que ele é um grande jogador, foi o melhor jogador do brasileiro do ano passado. Melhor eu não acho. Eu acho que ele foi o craque do brasileiro. Eu acho que inclusive ele podia estar disputando bola de ouro com Tevez e Messi. Só pra dois extremos aqui, então foi, velho. Não, ele é um mito, o Pato é um gênio do futebol brasileiro, assim como o Ganso, que é seleção. Na moral, eu tenho você. Depois dessa eu vou me retirar. Caralho. O Douglas jogou melhor que o Pato, cara. É gordo. Caralho. Mano, o cara comia 3 quilos de churrasco antes de cada jogo. O cara jogava bêbado e jogou melhor que o Pato. Vai tomar no cu. Chegava bêbado. Mano, cara, um cara que, tipo, jogador de futebol, atleta, profissional, 20 anos foto, comendo churrasco, bebendo cerveja e fumando, velho. Cara, e jogou melhor que o Pato, velho. Ah, vai tomar no cu esse Pato, na moral. Vai se fuder, mano. Você não consegue reconhecer a habilidade desse grande mito do futebol. A habilidade desse filho da puta, caralho. A habilidade é ser filho da puta e recuar pênalti, perder gol. Desgraçado. Bem, tudo é só porque ele recuou aquele pênalti? É! Todo ódio é só por causa desse lance, cara. Que dor, hein? Velho, já tá dando quanto de horário de cash? Não, é que tem. Você esqueceu que a gente passou tipo uma hora matando barato. Não, mas ainda assim tá com umas 5 horas. Não tá com 5 horas não, não se preocupe. A gente começou tarde pra caralho já. Aí depois o cara foi matar barato. Não, olha só. O arquivo de áudio tem. Não, tem uma hora e pouco de cash só. Vamos ser. Não pode ter uma hora só. FT, mano. Tem. Então é isso. Vamos embora, vamos falar de futebol. Eu sei que tem menos de 2 horas de podcast, de certeza, porque a trilha tem exatamente 2 horas. Uhum. Então eu tenho tudo sob controle, tá? Então vamos falar de futebol. Aconteceu o seguinte, falar de campeonato espanhol por um único detalhe, tá? Único jogo. Barcelona e Atlético de Madrid. Ninguém tem nada a comentar desse jogo. Não, espanhol não comentou não. Puta campeonato chato do caralho. Com um jogo a menos e 3 pontos na frente. Cara, basicamente assim, o Atlético de Madrid era o líder, tá? Se fodeu agora. E esse era o jogo. Jogo contra o Barcelona. Vamos lá, Atlético de Madrid e Barcelona. E aí o que aconteceu? Se fodeu agressivamente. Vou falar uma coisa pra você. Eu assisti o jogo e parece. E o Atlético de Madrid foi prejudicado pra caralho e foi roubado essa porra. Pô, é sério, não. Foi roubado, tipo assim. Muito. Sério. Tem que ser roubado, ele é que nem time sul-americano. Não, cara, porra. As expulsões foram estúpidas, cara. Que nem a do Henrique do Fluminense? Não, cara. As expulsões foram estúpidas. A expulsão que teve lá do Felipe Luiz, ela é idiota. O lance pro cartão amarelo que o cara resolveu expulsar, velho. Foi simples assim, velho. Ah, pé alto. O cara quase nem acertou o maluco, velho. Não, porque ele Ô, Marques, você é um defensor da defesa, Ralph, do quebra-canela. É sério, pezinho pro alto, é pra expulsar alguém? Não. Bruno, tem que começar a assistir os gãos no chão, cara. Tu vai adorar isso aqui. Cara, não assiste campeonato de viado, não. Campeonato de viado que dá ponta pra todo mundo. Cara, mas é sério, cara, eu vi o jogo. O começo do jogo, na realidade, tipo assim, o Atlético de Madrid tinha dominado o jogo no começo. E aí, de repente, depois da expulsão do Felipe Luiz, o bagulho desandou. O negócio desandou, não tinha mais nada. E aí fudeu, aí chegou no final, teve a merda lá com o Godin, tá ligado? E aí matou o jogo de uma vez, tá ligado? O Godin ser expulso, aquilo ali eu achei um absurdo, cara. Sério mesmo, foi um lance tão estúpido pra expulsão, cara. um lance completamente estúpido pro cara ser expulso, velho. E... Ah, tô vendo o lance aqui do Davi Luiz, mano. Foi porra nenhuma. Esse Messi também é um fingido do caralho, mano. Davi Luiz? Felipe Luiz, quer dizer. Felipe Luiz. Foi nada, cara. Foi nada. Foi porra nenhuma, mano. Amarelo. Lance pra amarelo, cara. E foi expulso. Depois veio o lance do Godin, velho. Foi pra expulsão, cara. Foi nada, velho. Nada. E tipo assim, um lance foi no começo do jogo e o outro foi aos 60 minutos, cara. E tipo... Começo do jogo não, porque foi 44, não, primeiro tempo, depois 65, cara. Os caras acabaram com o time do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tinha tomado a virada e depois não tinha a menor chance de reverter, mano. Menor chance. Foi estúpido, mas tipo assim, muito estúpido, cara. Eu fiquei revoltadíssimo com o lance, velho. Sério mesmo, cara. Eu achei que não foi nada mesmo. E tipo assim, o lance do... Mano... Sério, olha o lance do Godin com o Luis Suárez. O Luis Suárez pula, mas ele pula alto, velho. E pula muito alto mesmo, cara. É sério, tipo assim, se o Godin tivesse acertado, ele não ia alto desse jeito, mas nem fudendo, cara. O Luis Suárez pulou muito alto, cara. Ele pulou o Godin em pé, velho. Praticamente, é muito alto, cara. Mano, desculpa. Foi roubado essa porra. Foi pro Barcelona ganhar. Tá ligado? Achei a cagada do caralho. Vai se fuder. Sabe? Fiquei revoltadíssimo. Sabe? Mas assim, não tem o que fazer. Porque, mano, com 2 a menos, o que você faz, velho? Senta e chora. 2 a menos. E não é tipo 2 a menos qualquer. Era o Felipe Luiz, que tava jogando muito, tá ligado? Até o momento ele ser expulso. Tava jogando mal bem. Tava, porra, dominando ali a ala. E aí, expulso o Felipe Luiz. E de repente expulsa o melhor defensor da equipe adversária. Porra! Não, você expulsa não só o melhor defensor da grande área, como a certeza que você não tomará gols de cabeça. Foi completamente estúpido aquilo ali, cara. Eu fiquei revoltadíssimo. Tanto que, assim, o Barcelona não fez mais nada depois daquilo, tá ligado? Foi, fez 2-1, acabou. Ficou nesse jogo, tá ligado? Tipo assim, não tinha mais o que fazer. Isso que ainda teve uma contusão feíssima no meio do jogo, tá ligado? Então assim, porra, fiquei triste, cara. Fiquei triste. Puta, infelizmente acabou o Campeonato Espanhol, né? Agora Zidane acabou. E o Roberto Carlos, né? Cara, eu fiquei triste porque acabou o Campeonato Espanhol. Porque tinha uma chance de o Campeonato Espanhol ser divertido, tá ligado? Com o Atlético de Madrid e tal. Agora não tem mais. Não, mas aí o juiz viu, porra, esse campeonato ser disputado? Não, que a gente tem que roubar pra esse time. Porra. Vamos entregar logo pro Barcelona, mano, né? Mano, porra, campeonato espanhol é isso mesmo, mano. Tem que ser entregado pra um ou pra outro. Tem Sim. que ser assim. Vamos falar de campeonato interessante. Em inglês, como tá o inglês? Conte-me. Você quer saber do inglês? O inglêsão. O Liverpool tomou no cu pro Leicester. Normal. O Arsenal deu bobeira de novo. É, normal. Já são 4 jogos sem vencer. Mano, o Arsenal, cara, o Arsenal não é um time que nasceu pra ser campeão, cara. Então, esse é o ano. Uma hora eles iam cair. Pronto, tá aí. O Tottenham tá jogando muito. Muito mesmo. Mano, o dele ali é zica, velho. Só que assim, agora é o seguinte: o time que tá disputando agora, porque assim, tanto o Tottenham quanto o Arsenal estão a 5 pontos do Leicester. Tá? É, o que é um problema pra esses dois times. O City é o único que tá literalmente por um jogo, que no caso é o próximo. Tá? City tá a 3 pontos do Leicester. É, mas se eu não sei se ele deve passar por causa de saldo de gols, que tem um saldo de gols maior. Apesar do aproveitamento do Leicester ser maior, mesmo que perca. Tá? Mas o número de vitórias é o quê? Hã? Não, é o mesmo. Só que o... É o mesmo agora, 24. Não, 14 a 14. Ah, então já. Se o Manchester ganhar, vai a 15 a 14. Aí o Manchester passa. É. É? É, tá aqui. Na ESPN. É, só que a questão é o seguinte: o Leicester deu um roçado no Liverpool. O que é incrível, porque eu tava comentando no WhatsApp lá, o Leicester é o único time com 30% de posse de bola domina o jogo. Não, eu tava vendo vocês falando, mano. Eu tava acompanhando o jogo por comentários do WhatsApp. Olha só que maravilheiro. Deve ser uma emoção. Não, você também tem umas mensagens muito boas, cara. Eu? Qual as mensagens, mano? Mano, você passa emoção nas suas mensagens. Deixa eu dar uma... Nossa, que pau no cu vocês dois, hein? O que, cara? Vocês dois aí, não, você passa uma mensagem muito bonita, cara. Muito obrigado, gente. Obrigado. Você só tá reclamando. Porra. O cara largou o cash no meio pra ir cagar, velho. Não. Cara, necessidades. O outro largou o cash no meio pra matar barata. Cara, mas assim, a barata voa na minha cara, né, mano? Porra, é foda. É. Cara, a questão. Olha, aqui, uma vez, Roberto, comenta assim, ó. Três bolas que o Minolet salvou. O Kanté tá destruindo o meio. O Liverpool só teve duas chances em mover e nem assim. É. Mano, não tem esses comentários na TV, velho. Aqui, ó. Cara, mas o Kanté tava literalmente destruindo o meio. O Carlos sabe. Cara, tem análise do campeonato, o pessoal falando dele ali. Mano, porra, foda, acho maneiro, porra. Acompanhar o jogo pelo WhatsApp, acho muito bom. Caralho, esse WhatsApp do Prorrogação é foda, mano. Eu sempre acompanho, velho, assim. Eu vi metade do jogo do Liverpool. Tem um monte de nude de jogador, né? Tem também. Porra, claro que tem. Nude de jogador é a melhor coisa. Nude do jogador e da namorada do jogador, porra. Com todos. Certeza. Todos os tipos de nudes. É, Carlos, então, jogo do Liverpool. Cara, é bem simples. O Leicester é o time que tem uma proposta muito bem estabelecida. E tem dois caras que, tipo, um cara joga pra caralho, que é o Manhas, e o outro cara que é abençoado. Ele é o novo abençoado, ele roubou a vaga do Allan Kardec, que é o Vard. Cara, o Vard meteu um gol, velho. Puta, mas que golaço. Não, foi um golaço, tipo. Vale constar que a enfiada de bola é do Manhas. Então, os caras, eles dois e mais o Kanté, eles acabaram com o jogo. O Kanté, ele rouba a bola, vira de três, dá chapéu no maluco e enfia no Okazaki, dá aquele lance com o Okazaki da cabeçada que o Miole salva. O Okazaki jogou muito bem. O que acontece? O Leicester tem três caras na frente que são muito rápidos, né? E eles se entendem muito bem. Tem uma jogada que é uma tabela entre os três, que é linda, né? Já depois do primeiro gol do Leicester, que você consegue perceber o entrosamento dos três. Não, que é aquele que passa, tá toda a defesa na ala direita do Liverpool. Que tem uma que os caras. Tipo assim, os caras mandam uns tijolão, assim, uns passe muito forte, tá ligado? E simplesmente pá, pá, pá, pá, parece uma bola de mesa de pinball, tá ligado? E os caras passam, assim, o problema é que a defesa do Liverpool simplesmente não sabe como reagir, tá ligado? Tipo, não, a defesa do Liverpool sabe como jogar bola. Não, não, eu vou falar do absurdo que é o japinha do Okazaki ganhando do corpo no sacô, velho. Desculpa, isso é inaceitável, cara. Porra, um negão daquele tamanho, o Okazaki domina e gira em cima de você, velho. Mas aí que tá a beleza do futebol, cara. Porra, um negão daquele tamanho, qualquer outro lugar, dá um burro na cara do Okazaki, não ia acontecer nada. No futebol, o Okazaki tem muito mais habilidade que o sacô é duro igual uma pedra. Toma uma surra de pau, tá ligado? Mas se fosse o Tio Rei, não deixava isso acontecer. Mas é isso que eu falei, é isso que a gente tava comentando. O Liverpool, o que é o Leicester, comparação, vamos comparar os dois times. O Leicester é um clube pequeno, então a pressão é bem menor. E tem um time hoje totalmente acertado, com um padrão de jogo desde a pré-temporada estabelecido. Com dois caras, que são bons, principalmente mães, e que estão abençoados, os caras estão jogando muito, com a compensa lá em cima. E o resto do time é muito bom, ele é totalmente encaixado, os caras sabem exatamente o que fazer, alta velocidade e tudo mais. O time do Liverpool é um time grande, muita pressão e com uma porrada de jogador mediano pra baixo, uma porrada, entendeu? Até hoje eu não sei como é que o Brendan Rodgers conseguiu tratar tanto jogador merda. Brendan Rodgers e Ken Dowd. É porra, a zaga... Tem quatro jogadores que hoje já são fracos. Porque eu digo hoje em dia, o Colotinho Reis já foi muito bom zagueiro. E ele é o melhor zagueiro que o Liverpool tem, na minha opinião. Sim. O meio campo do Liverpool é totalmente mediano. Henderson jogando mediano, Alan jogando mediano. O Lucas é bom marcador, tem dentro bom espaço, mas é um jogador mediano. Não, o Lucas é foda. Não, cara, mas O Kahn é um jogador muito esforçado, corre pra caralho, mas ele é um jogador mediano. Ele é um jogador que no time bom, no time acertado, ele ia render. É um time como o Liverpool. Tanto que a gente tava conversando que o time do Liverpool Ele só tem bons jogos quando o único cara que é diferenciado no time joga, que é o Firmino, hoje em campo. Então, quando o Firmino não tem uma partida boa, uma partida que ele decide, que ele consegue meter gol, tipo, não liga nada. Sim. Eles conseguem perceber isso no jogo contra o Leicester de forma gritante, que o Liverpool tem vezes de posse de bola de 70%, ah lá, Bayern de Munique fica rodando a bola de um lado pro outro, mas não tem ideia, ninguém sabe o que fazer com a bola. Não, tanto que assim, você vê o aproveitamento, o Liverpool tem 14 chutes no gol, 12 foram pro gol, com 13 escanteios isso, só 2 chutes foram pro gol, 2. O Leicester teve 13, 7 foram pro gol, e tipo assim, 3 deles eram pra ser gol e não foi, por um milagre. Não, e o Leicester tem 13 chutes com 30% de posse de bola. Sim, não, se você compara então os passes certos, aí que o bagulho fica louco. Porque o Liverpool tem uma quantidade de erros absurda e o Leicester tem uma quantidade de erros mínima. Sim. Tipo, assim, o que mais me surpreende é quando você vê dois times, a diferença, né? O Liverpool, o Crave tinha comentado isso semana passada, quando você não tava, Carlos, que ele tava vendo o Liverpool como um time que tava indo muito pro abafa, sabe? Você viu os últimos jogos, tava sendo emocionante, mas porra, tomar 4 do Norwich, sabe? É um time que tava sendo time de reação, sabe? Abafa, sabe? E ia aí. Contra o Leicester, você vê que é um time que isso não funciona de forma alguma. Tanto. Mas aí que tá. É o que a gente tava conversando. Pegando esse gancho do que tu falou do Crive, tu pega o time do Liverpool, jogo contra o Norwich, jogo contra o Manchester City, jogo contra o Chelsea, esse tipo de jogos assim. O outro time ataca o Liverpool. E a defesa do Liverpool é fraca, então o Liverpool acaba tomando gol. Mas o outro time, ele se expõe, ele vai pra frente. O que, que o Leicester faz? A maioria do time do Leicester fica plantado e deixa os 3, 4 caras na frente se virarem. É essa a tática do Leicester. Sim. Só que, sabe qual o maior... Cara, eu olhei esse jogo, eu dei uma analisada e tal, velho. Pra mim, uma coisa absurda que esse time do Leicester faz, né? E eu vi isso... Eu tô comentando disso porque eu vi um lance que a transmissão mostrou quando tava entrando um jogador no lugar do... Acho que foi do Albrecht, então. Que o auxiliar técnico, ele pegou um livro. E nesse livro, pra quem conhece futebol, existe uma coisa chamada linhas de passe, né? Você pode estudar linhas de passe. Você estuda a movimentação do time adversário e as linhas de passe, né? Que é pra onde a bola vai, né? Determinadas situações e tal. E era um livro de linhas de passe. Ele tava mostrando pro jogador as linhas de passe do Liverpool. Entendeu? E isso é uma coisa surpreendente. Porque quando você para pra prestar atenção nisso, qual que é o principal fonte de roubadas de bola do Leicester, cara? É se adiantar na jogada do Liverpool, cara. Não, tipo assim, isso acontece milhares de vezes. O Liverpool, vem o Lucas, aí ele vai virar o jogo, pá, o Fux vai lá e toma a bola, tá ligado? Tipo assim, é isso. Mas isso não é tão difícil no time do Liverpool, por exemplo, em comparação com o time como o Barcelona e o Real Madrid, porque o time do Liverpool, ele praticamente ele seleciona 3 jogadores que vão passar a bola, na minha opinião. Sim. O Lucas desarma e toca, e uma coisa boa do Lucas jogando como primeiro volante é que ele não tem medo de enfiar a bola. Sim. Então ele é um bom passador, na minha opinião. Então o Lucas é uma peça essencial do time do Liverpool. Ele é um dos meus caras que mais passa. O segundo é o Miller e o terceiro é o Firmino. Então quando você faz uma marcação mais cerrada, como o Leicester fez em cima de Firmino, em cima de Miller, o time do Liverpool trava, porque tem que armar é o Henderson, quem tem que armar é o Lallana. E aí foi... Cara, isso foi destrutivo, porque a gente tava falando do Firmino, eu nem culpo muito ele, porque ele quase não foi acionado no jogo, cara. O Leicester impediu completamente a bola de chegar nele, e quando chegava era péssima. Tipo assim, ele tava numa situação péssima, ele tinha que voltar ao jogo, sabe? Não tava dando, tipo assim. E aí você... E sabe, eu falei isso no WhatsApp, cara. O Leicester é um time que ele pune. E ele pune severamente. Se você errar, fudeu. Você não pode errar. Erra na frente do Leicester, você toma um gol. É isso que o jogo é isso, cara. Você vê o Liverpool, ele erra. Puta, fudeu, barata voa, tá ligado? E cagou, porque de repente... Os caras são muito... Cara, é muito rápido, sim, velho. É muito rápido. É tipo assim... O Leicester é um time rápido demais, cara. do nada a bola já tá no ataque, cara. É difícil pra você acompanhar. Não, concordo. Cara, rapidão, mudando de assunto, mudando do jogo, time do Tottenham, porra. Tá jogando lindo, mano. Tá jogando lindo, esse time e... do Tottenham. E mantendo o trabalho, né, cara, porque o Mauricio Pochettino, ele tá lá há bastante tempo no Tottenham, o time tá quase o mesmo time de 2-3 anos. Porra, time novo, a molecada incentivada, né, mano? Porra. E, porra, vem jogando muito bem o time no Tottenham e, na moral, se continuar nessa toada, a disputa principal vai ser... Vai ser com o Tottenham, vai ser com o Leicester, talvez Manchester City. Mas eu, e continua assim no do Arsenal, né, velho? Não consegue, 4 jogos sem vencer, cara. E, puta. Esse jogo contra o Southampton foi... Porra, porra, caralho, Arsenal. Porra, Arsenal. O Arsenal não consegue, né? Não consegue, né? O Arsenal não consegue, cara. Sabe o que é foda, mano? Eu tava falando isso, mano. O que acontece quando o Giroud para de fazer gol? Cara, tipo, eu não sei o que acontece nada com o Arsenal, porque, tipo, o time vai lá, joga bem, massacra com outros caras e tudo mais e tal. Chegou fevereiro, fudeu. Não adianta, cara, não adianta. O Arsenal chutou mais de 20 vezes nesse jogo contra o Southampton, cara. Mais de 20 vezes, cara. Puta merda, e não consegue, cara. Tipo assim, é uma sina absoluta. E aí vai machucar alguém, tá ligado? Isso porque o Sanches voltou agora, né, mano? Porra, cara, puta, eu não sei, velho. É melhor largar. Cara, eu não melhor sei. Melhor largar? Desiste, velho, desiste, cara. Porra, até moleque. Cara, o time do Arsenal é muito bom, ele ainda pode se recuperar, mas, porra... Quem eu não gosto de ver jogar o Manchester United, tá chato. Não, o Manchester United já é um inferno. Já não basta toda a discussão da semana passada sobre estatística não vale a pena. Porque eu discuti imensamente com o Lozekan em todo o podcast que você pode escutar isso, porque a defesa do Manchester é dita estatisticamente como a melhor defesa do campeonato. E qual a sua opinião quanto à defesa do Manchester, Carlos? Cara, ela já foi pior, mas ela continua ruim. Só pra constar, só. Tipo, mas não é só a defesa, tipo, o time do Manchester não tá jogando nada. Hoje... Jogou um futebol melhor, tá ligado? Pelo que eu li no jogo, acabei não acompanhando. O Mata jogou muito bem, né? E é disso muito que precisa do Manchester, de um armador, de um cara que pense o jogo. É que ele jogou naquele esquema da estrelinha, tá ligado? Botou Fellaini atrás com o Carrick, jogou o Mata no meio, Lingard e Martial, tá ligado? Ele fez uma estrelinha com o Rooney na frente. Foi isso que eles fizeram. Mas assim, eu não sei, cara. Esse time do Manchester é um time muito feio, cara. É um time muito feio. Eu fico feliz porque eu tenho quase certeza de que, pelo menos, a gente tá até falando, cara. Se a disputa do campeonato vai ser entre Leicester e Tottenham, glória do Senhor, porque é o futebol mais bonito da Premier League disputando o título, tá ligado? Então que seja assim, né, mano? Velho, eu tô vendo a apresentação do Williams no Corinthians. Por que você tá vendo a apresentação do Williams? Não. Eu pensei que ele tinha largado uma barra bichão de ermitão, velho, mas não largou não, mó vacilo. Mas por que você tá vendo a apresentação do Williams, velho? Eu tava passando na TV. Ai, caralho. Puta merda. Bem, campeonato inglês é mais ou menos isso, né? A gente tem que esperar um jogo em específico, que é o jogo do City com o Leicester, próxima rodada. Tá marcado, dia 6, no sábado, dia do diabo. Dia do diabo. 45. Dia do diabo, mas o Vardy parece que tá com o capeta no corpo, talvez ajude. Entendeu? Vamos ver como é que vai ser esse jogo do City. Se o Leicester passar, esse campeonato tá com um favorito aí. Entendeu? Se não, continua a disputa. Entendeu? E segue muito louco, porque é isso, até o Arsenal todos têm chance e vamos embora, tá ligado? É isso. É, o que a gente falou no cast passado, que agora é a prova de fogo do Leicester. É Manchester City agora e depois o Arsenal. Ele já passou a primeira. Se passar desses dois jogos, acabou, mano. Acabou o campeonato. E a gente vai ver como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se guiar. Será? Velho, é isso. Vamos embora. Vocês vão querer comentar de campeonatos estaduais? Sério? Não. Sério, a gente abandonou os campeonatos. Mano, eu xinguei você por comentário de espanhol, cara. Ano passado, a gente não comentou nada dos estaduais. Eu tava pensando em tornar isso uma tradição. Viu, Lozecan? Não é uma vacina com o Rio Grande do Sul. A gente não comenta de nenhum. Fica tudo igual. Caralho, tem tocantinense? Porque talvez o amapaense. Não, o amazonense, que tem o motoclube, que tem o Jack Chan. Exato. Não, é motoclube não, é Fast Club. O motoclube, ele não é do... Maranhão. Maranhão, então. Eu confundi com o Fast Club. Bem, então é isso, e tá? Só sabe disso, que o Fast é do... da Amazônia, ou qual é o outro, falou? O motoclube é do Maranhão. O outro clube... Moto é, tu só sabe tudo isso porque tu joga CrossFit, né? Não, pô, a gente conhece de futebol. Caralho. Mas todos tinham uma... Caralho, eu respondo o Max, não, a gente conhece de futebol. Caralho. Não, mas... Vamos lá, tá mais virgindade do que... Não, a gente realmente conhece de futebol. Mas é isso, vamos pra arte do rolinho, gente? Vamos pra arte do rolinho, isso, futebol mundial... Mas nada pra comentar, já comentamos do inglês, o campeonato holandês tá tudo ok. Tá? Então vamos embora, vamos partir do rolinho. Começa mais uma arte do rolinho. As jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então bora para mais uma arte do rolinho. Que momento é esse, Carlos? Travou. E morreu. E morreu. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso ele é, né, mano? É, então vamos embora, vamos falar de arte do rolinho. É um momento mais gorduroso que telefone de açougueiro. Como assim, cara? Caralho, ele realmente tá comprometido a falar várias frases exclusivas do Rio Grande do Sul, né, mano? Claro, espalhar essa cultura. Que bela cultura, né, cara? O você bom já... é que ele não tá falando nada racista por enquanto. Por enquanto, mas ele já cantou de Pelotas. Não é? Claro, tirando Pelotas, né? Que é o... O maravilhoso... Como é que é? O antro gay? É o centro de bullying do país. Ele é o antro gay? É o antro gay do Rio Grande do Sul, é isso? Isso, lá que sai todos viadão. É lá de onde sai todos viadão. Eu adorei essa definição. Lá deve ter uma fábrica escrito viadão. É, até a bura saiu de lá. Foi ótimo. Caralho do céu. Bem, então é isso. Vamos embora aqui. Eu queria falar de uma coisa muito interessante. Eu queria que todos vocês fizessem um favor de acompanhar o Twitter do Prorrogação, tá? Como forma de contato. Como é que você sabia? Por exemplo, a gente anunciou, né, no nosso Twitter, que tinha uma notícia exclusiva do Prorroga, certo? Como é que você saberia disso? Se você segue o Prorrogação no Twitter, você poderia saber disso, né? E qual que é o Twitter do Prorrogação? Você que é o novo Twitter, o Marx? @prorrogadeluxe. Olha só, esse. Eu gosto de ver. Esse que é um cara inteirado, hein? É, e ladrão, né? Meu Deus. Mas ladrão tem que ser um cara inteirado. Caralho. Eu queria falar de um tweet muito especial. Que tweet foi aquele do Prorrogação, Carlos? Das camisas. Aquilo lá foi uma brincadeira com o pessoal do Futebol no Mundo, da ESPN. Que eles pediram pra enviar camisas de times que já foram, que eram entre os 20 maiores, se não me engano, 20 maiores arrecadações de lucro. E aí eles pediram isso, e aí eu mandei umas fotinhas das camisas que eu tenho, e eu instigo a galera a mandar fotos até pra gente também, se quiser. Olha só, você pode ir, então, no tweet do Prorrogação lá, você vai ver lá. O Carlos tem camisa do Real, camisa da Roma, camisa da Juventus, né? Você vê, coisa maravilhosa, né? A minha coleção aqui, eu não sei se ela é tão vasta em diversidade. Fala lá. Cara, eu tenho camisa... uma dúvida. Eu posso mandar minha camisa do Chelsea? Não. Não. Só vale time grande, hein, gente? Cara, então vou mandar do Copenhague. Cara, então, Copenhague sim. Cara. Eu tenho uma camisa do Fábricas do Arsenal, mano. Sério. É triste. Eu tenho uma cara, do... vocês me envergonham, cara. Eu tenho uma do Kaká no Real Madrid. Que pariu. Porque já... E eu tenho, cara, é sério, essa é uma das camisas que eu tenho mais vergonha. Que é do Torres da Seleção Espanhola. Ah, nice. É sério, cara, Torres da Seleção Espanhola. Mas isso faz muito tempo, é daquela camisa que é aquela faixa azul com borda dourada do lado. Não vi do nada que essa do Liverpool pro Carlos era Torres também. É não. É do Gerrard. É do Gerrard, pelo menos isso, né, cara? Não, me respeita, porra. É. Essa vibe. Vale eu mandar a camisa de São Paulo, que eu tenho várias. Ah, pode. Tem uma tonelada de camisa de São Paulo, tá ligado? Ué. Quero ver uma do Douglas no Barcelona, do Elinho José no Real Madrid. Eu quero saber se você tem uma do Douglas no São Paulo. Aí você pode mandar com vontade. Não tenho do Douglas no São Paulo. Tenho a camisa dos times grandes, times clássicos, tá ligado? Não tenho camisa desse monte de time. Tipo Chelsea. Esses times modinhos. Manchester City. Paris Saint-Germain. Ih, eu tenho uma camisa do Paris Saint-Germain antes do Paris Saint-Germain de ser comprado, cara. Eu sei, eu vi. Eu tenho bastante camisa de seleção. Eu gosto de camisa de seleção. Camisa da seleção da França. Gosto pra caralho. Zizou. Comprei só por causa do Zizou. Ah, eu tinha uma camisa do Zizou do Real Madrid, mas me fizeram o favor de passar água sanitária na camisa. Puta que merda, hein? Pô, fiquei muito puto, cara. Quase matei minha tia. Isso aí é uma merda foda. É, então vamos lá. Então é isso que eu queria dizer. É, siga o Twitch do Prorrogação. Entre em contato com a gente. A gente vê que a galera que segue a gente, aí os nossos fãs, né? A gente percebe porque o Eru Marques faz um tweet e o Fernando curte o tweet do Eru Marques. Pode mandar nudes também, né? Pode mandar nudes pra gente também. Aceitamos nudes também, com certeza. Mas aí no Twitter, né? Ah, Bruno, se quiser mandar pro Twitter também. Mas quiser DM. Fazer um dude artístico via Twitter. Mas DM. É, manda rola, manda tudo. Mas DM, tá? E tem o nosso e-mail também, o prorrogacalcast@gmail.com, tá? E tem o site também. Então você pode mandar só tudo. Falta o Facebook, né? Do Facebook aí com o Crive, né? Diretinha pro Crive, né? O Crive tava fazendo, mas como ele é um incompetente, né? Aí ele não fez, né? Eu tô falando isso porque ele tá sem internet, provavelmente ele não vai escutar esse podcast até o momento, né? Eu podia fazer os merchan lá no Google, né? Mas não tem Facebook. Não tem Facebook, né, cara? Mas até aí eu fiquei sabendo que tem a galerinha do Gecko Gear aí que não curte futebol, né, mano? Fica bravinha quando fala de futebol, né? Ah, tem vários que gostam. Mas tem quem não gosta também. Ah, sempre vai ter. Quem é que não gosta? Sempre tem os viados de pelota. Não, fala quem é que sempre não gosta. Sempre tem uns viadão. Quem é que não viadão gosta? Viadão bonito. Quem é que não gosta? Eu não gosto é que nem aqueles com extraviados de chinelo de bêbado. Não, mas eu quero saber o nome. Quero nomes. Quem é que não gosta dessa porra? Quero imagens. Na equipe do Gecko Gear, todos gostam. Todos gostam. O Poma não gosta não, mano. O Poma... Nossa, ele era viciadão em futebol, lembra? Agora que ele é dos livros, é um menino cool. Não vai com essa não. Conheci ele, ele virou já, viadão de pelota. O Coma não é... O Coma não é... O Coma não é o Geração 7x1, Eru Marques. É, o Geração 71. Agora ele é o Geração Livro. O moleque de 15 anos que leu Capitu e se achou literargo? Não, ele é pior ainda, cara. Ele rouba livro de sebos, tá ligado? Ah, essa história eu esqueci dela. Caralho, mano. Você vai no sebo. Cara, quem é dono de sebo é um cara geralmente fudido. Fudido, que não tem nada. E você vai lá pra comprar livro mais barato e ele rouba esses livros, velho. É, ele rouba esses livros. Enche o mochilo e vai embora. Que lixo de ser e humano. E volta lá depois, velho. Que lixo de ser humano, cara. Que ponto chegou. É esse tipo de gente que você tem no seu site? É. Mas não, vale constar que ele não era assim antes. Antes ele era fanboy de Fairy Tail, por exemplo. Ah, tá. Então, melhorou da vida. Aconteceu com ele que ele trouxe essa... pessoa neurótica. Você sabe que não tem ex-fã de Fairy Tail, né? Tem aquele que não admite que é fã de Fairy Tail. É. Ai, meu Deus. Deve ser até hoje. Então ele deve chupar a rola do Nats até hoje. É, os viadão. É isso aí. Caralho, tudo viadão. Então é isso aí. Virou nazista. Puta merda, cara. O maluco é viadão de Pelotas de Fadas. Carlos, qual vai ser a nossa arte do rolinho? Ah, o primeiro vídeo, Lionel Messi, o grande figurante da nossa arte do rolinho, né? Ele voltou dando um rolinho em Toni Kroos, olha só. Olha a dificuldade. Não é assim, o Toni Kroos toma um rolinho aí de vez em quando. Né? Mas aí, porra, mas era no Real Madrid e Barcelona, ele dá um rolinho lindo, dribla três caras, porra. Messi mito, Messi lenda. Segundo, Alex Sanches, Ocus Pocus. Que isso? Que isso? É música. É louco, só por Deus. É música? Alex Sanches dando um rolinho, mas não um rolinho qualquer. Ele dá um elástico de letra e dá ao mesmo tempo. Eita, caraca, porra. Aí é foda, né? Do bug mental no zagueiro. Tortou a coluna três vezes no zagueiro. Deu, ele, quando ele deu o rolinho, deu aquele fatality do Street Fighter, o X-Ray, né? Tá! Deu babality, velho. Porra, apareceu até o touch. Aí. E o último, o Nico Gaitan, ainda na época do Boca. Boca e River, olha só, tão só de clássico hoje. E aí ele dá um elástico invertido assim, pegando, dando uma careta no maluco. Bonito se ver, bonito. Bonito. E depois disso, caíram na porrada todo mundo, porque esse tipo de coisa nesse tipo de jogo não pode. Não é, pode. Inclusive o Boca não foi punido de novo por mais um jogo? Ah, é, a notícia que a gente não falou, né? O Boca foi absolvido, você vai pegar só absurdo, um jogo. Ridículo, ridículo. Então agora pode fazer tudo, né? Assim, os caras não já podia fazer tudo. Ridículo. Mano, é Libertadores e a Boca e River, mano. Pode fazer tudo. É Comebol sendo Comebol. Cara, eu já sabia que eles não iam punir o Boca, velho. Ah, cara, é ridículo, sério. Muito, mas é ridículo. Eu não gosto nem de falar sobre essa notícia que me dá nojo. Mano, os caras deixam esses estádios passar com essa merda dessa infraestrutura. Os estádios jogos já era pouco, tá ligado? Cara, os caras nem conseguem, nem dava pra mais sediar jogo nesses estádios e mesmo assim eles deixam, cara. Libertadores, cara, é Libertadores, mano. Libertadores tem isso mesmo: porrada, briga, morte, sangue, mano. A Libertadores é feito de sangue. Depois que o Cruzeiro foi jogar no Peru lá e começaram a imitar um macaco o estádio inteiro pro Tinga e não fizeram porra nenhuma, eu já não acredito mais nessa porra dessa coisa. E o pior mano, é que. Cara, eu já falei aqui: a única entidade do futebol que merece mais descrédito que a CBF é a Conmebol, cara. A Conmebol é mil vezes pior que a CBF. É ridículo. Não, é gritante, cara. E todo mundo sabe que, por exemplo, argentino é naturalmente racista, né? Não é pouco, não. É muito. É, tá? Aqui na fronteira eles são. Lá pro Buenos Aires eu já não sei. Não, é bem pior que o Rio Grande do Sul, cara. A Argentina é racista, mas não é racista com negro especificamente, com brasileiro. Entendeu? Eu acho que o Uruguai é mais, cara. O Uruguai também é bem racista. Deixa eu falar uma coisa, viu? Mas é foda, cara. Esses lugares aí, cara. E outra coisa, velho. Mano, é sério. Você permitiu os jogos, esses jogos de 8 mil metros de altitude, cara. Os caras fodem os jogadores, velho. Os caras É muito idiotice. Cara, os caras nem ligam pra isso. Os caras se fodem muito. Mas é isso, tá? E vai ficar assim pra sempre. Eu nunca vou mudar essa merda. Exato. Então é isso, parte do rolinho. Vamos embora. Eu acho que tinha que ter um rolinho ao contrário, porque o Cadu fez um golaço contra o Grêmio, que devia estar aí. Ai, meu Deus. Ó, depois tu manda que a gente coloca na próxima sessão. Exato. Arte do gol contra. Arte do gol contra. A gente pode fazer a arte do gol contra, olha essa filha. Também pode. Bye, tio Oséias. Mas a gente tem que ir para o próximo bloco, porque o bolão voltou. Viu? Voltou? Sério? Voltou. Eu achava que era quando o brasileiro começasse. Não, é quando o paulista começa, caralho. Claro que não, quem liga paulista? É que paulista é esse, mano? Eu estou sendo... cara, porra, tu tá andando muito com os viadão de Pelota. Não, paulista é o caralho, começou porra nenhuma não, acaba logo essa merda. Vai começar a Libertadores. Não, vai se fuder. Não, quando começar a Libertadores, aí tudo bem. Mas por exemplo, Libertadores, cara. A Libertadores é amanhã, caralho. Mas, é o São Paulo. Tu conta pré-Libertadores? Eu não conto. Eu só conto quando o Corinthians é eliminado pelo Tolima, tirando isso, não conta. É, caralho. Filhas da puta, bom, já que eu fui boicotado aqui, tá, completamente, eu ia fazer o gol. Já vou avisando que vou boicotar semana que vem também, porque começa quando começa o brasileiro. Mas não, quando começar a Libertadores, tá tudo certo. Caralho, mano. Começa quando começa o Campeonato Paulista, mas tudo bem. Cara, quando começar a Libertadores. Tô querendo burlar as regras. Não, se você quiser botar o bolão, tem que botar o bolão dos times chineses agora, então. Não, caralho. Xandolo, né, versus Guangzhou. É isso aí, tem que botar o time do Luxemburgo lá. É só botar que perde todo jogo que tu ganha, essa porra. Qual a próxima amistoso do time do Luxemburgo, porque ele vai perder aí? Sei lá, cara, eu tô vendo aqui agora um jogo. Caralho, meu Deus do céu. Já que eu fui boicotado pelo bolão, a gente vai começar o bolão, então, quando começar a Libertadores, tá? E quando o Crive tiver oficialmente escrito as regras do bolão, que ele não tá aqui. Isso. Tá bom? Isso, que ele já nunca, né? Mas era pra começar quando começou o Paulista, tá, gente? Desculpa porque fui boicotado aqui, tá? Sinto muito por ainda não ter bolão. Então vamos embora, vamos encerrar esse podcast. Então é isso aí, tá acabando mais um podcast de prorrogação, tá? Então é isso. Obrigado. Caralho, tá procurando aqui sobre o time do Luxemburgo, aí o cara tá falando: Luxemburgo analisa a pré-temporada do Tiagin com o Jean. Muita evolução. Caralho, o time tomou pau da Portuguesa e muita evolução, velho. Caralho. Muita evolução, velho. Os caras evoluíram vários pokémons, tá ligado, durante a viagem. Caralho, mano, que evolução. Várias baratinhas pra comer, velho. Várias baratinhas, pô. Só pode ser isso. Bem, uma alimentação muito boa. Então é isso, mais um podcast do Prorrogação que se acaba. Obrigado a todos por terem escutado. Desculpe pela barata, tá bom? Duas baratas. Duas baratas voadoras, inclusive. Só pra constar, tá? Eita porra, um cabo acabou de encostar no meu pé, achei que não era uma barata. É... Lucas, mas você ainda não falou o que você faz com a barata da tua vizinha. Pariu, Carlos, por que você tá insistindo nessa merda, velho? Que piada merda, cara. Mas é engraçado, cara, lembra a viagem de quando você na infância. A gente poderia terminar com quem roubou o pão na casa do João. Não, para terminar toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. É, versão, toda a versão vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Essa é a barata da Débora? Meu Deus. Então... Para, acabou. Débora não tem barata. Não, acabou, cara. Acabou. Termina, encerra, fecha. Puta, mata esse podcast. Puta que eu pariu. Thank you. caralho, mano, se eu não cagar as fodas, ela voar em cima de mim. Não, mata ela, cara. Porra, cara, mas eu não posso sair daqui. Veja só isso. Aí, cara, é a tua vida. Cara. Imagina ele indo matar a barata, dar uma chinelada na mesa de som. Vou achar muito engraçado, velho. Ah, mas ela não tá na mesa de som. Se fosse na mesa de som, eu já teria dado um gritinho gay. Vai ser muito foda. Não, eu já pausei a música e eu vou... Vou tentar matar ela. É momento inédito no programa. Tá gravando isso, né? Não, ainda tá gravando. Não se preocupe, talvez entre pro extra. Então vai no extra. Com certeza. Lucas e a barata. Uma vez a gente tava gravando um... É a musiquinha de... Foi mal. É a musiquinha de viagem, tá ligado? Aquela com a minha mão. Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E aí, Luquinhas, o que você vai fazer? Aí, vamos ver agora. Caralho, pô. Vou tacar a mesa de som pra MD, filho. Ele vai dar uma mesa de som na barata dela. Ele vai dar uma mesa de som na barata. Tá uma luta difícil aí, pelo jeito. Caralho, onde é que ela foi, mano? Bah, se fudeu, cara. É uma barata ninja, viado. Ela vai ficar escondida até você dormir e arrancar o seu cérebro. Onde é que tá essa merda? Como é que eu vou matar essa porra se eu não sei onde ela tá? Se fudeu, cara. Se fudeu. Cara, é SBP. Quando isso acontece comigo, eu saio jogando SBP pelos cantos. Também. Todos os cantos eu saio correndo. E, cara, você deixa. Ela viva, ela vai botar 600 ovos e é o que põe num dia e vai ser tudo voador ainda. Imagina, 600 baratas voando no seu quarto. Não, tem um. Meu vizinho aqui é biólogo e ele diz que se tu vê uma barata de dia, significa que tem mais não sei quantas mil ovos de barata por aí. Ô, mano, a barata sumiu, velho. Ela deve estar nas tuas costas, hein? Da camisa. Graças a Deus eu vejo normalmente barata de noite, caralho. É, barata de dia ele disse que é porque tem muita barata por aí. Que elas não saem, né? Elas só aparecem de dia porque tá tudo lotado os cantinhos. Caralho, mano. Onde é que tá? Mano, pra que você foi me falar essa porra, velho? Mano, toda vez que eu vejo uma barata de dia agora, eu fico preocupado, velho. É, caralho. Mas alerta, né? E já passa o SBP. Moleque devia andar com a peixeira do cinto, ele vai andar com o SBP, tá ligado? Mano, agora eu vou andar com a minha peça, com SBP... Com um facão, porra! Então você imagina, tá ligado? Última noite de cruzeiro, tipo... Matei uma, mas tem duas. John e as baratas. Ô, na moral, mano, tem meia barata se mexendo, velho. Sim, elas ficam vivas por um bom tempo. Que inferno, mano. Joga esse BP em cima. Cara, você não tem ideia. Entrou duas aqui. Não entrou uma, entrou duas. Certo? É, já volto. Duas voadoras. Aí eu duas voadoras, tem que parar. Duas voadoras. Aí eu tive que descer lá embaixo, peguei o SBP lá. Aí, leque, lá embaixo tinha mais umas. Nossa. Sério. Invasão das baratas. Mais umas baratas. Eu peguei, tive que matar umas pra pegar o SBP, peguei o SBP, matei outra, subi aqui pra matar as duas. Mano, eu prefiro passar calor. Cara, não, eu fechei a janela. Não, barata voadora. Nem fudendo, né, mano? Porra, o pior é que tinha várias, mano. Eu tive que descer, matar umas baratas, pegar o SBP, matar outras baratas pra subir pra matar essas baratas, velho. Porra, puta jornada, velho. Ah, cara, tu tá entendendo. Primeiro tu fez o tutorial do jogo, tá ligado? Aí tu passou pra matar as baratas no tutorial, aí quando tu voltou, tu fez o caminho mais leve e tal pra chegar ao chefão. Caralho, mano. Cheguei no chefão que foi as baratas voadoras, né, mano? É foda, tem um rasante em ti. Mas sabe o que é foda? É aquela sensação de que as baratas ainda estão por perto. É, que estão tudo te olhando esperando tu ir dormir. Mano, mas não tem essa sensação, velho? Porque, tipo, aí encosta alguma coisa em você, tipo, a sua camisa. Ah, não, fudeu, tu viu a barata agora. Puta, barata, caralho! É isso, cara. Fudeu, é aquela tensão eterna. Eu tô suando de tensão aqui, velho. Se fudeu. Puta merda, sabe aquela cagaça de tipo assim, vai sair debaixo do meu móvel? Vai sair uma debaixo do móvel! Certeza, deixa eu olhar os móveis. International Superstar Soccer Deluxe!